Silvia Lisboa, coordenadora do programa Respeito à Vida do Detran, comenta sobre a redução. É bem significativo as reduções que o Estado vem registrando aí. Desde 2020, tem tido uma redução bem expressiva, né, nos números. Logicamente que muito relacionado à questão da pandemia também, né, em 2020 você teve ali uma questão do isolamento social bem expressiva, então você tendo menos veículos na rua, você tem um número menor, obviamente, de acidentes. Câmara vai votar título de cidadão sorocabano para o presidente da República, Jair Bolsonaro, e para o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, nesta terça-feira. Jacaré do Papo Amarelo, capturado domingo no lago do Parque Natural Chico Mendes, foi levado para o Zoológico Municipal Quinzinho de Barros. O remanejamento do animal, que mede mais de 2 metros, visa garantir a segurança de pessoas que frequentam o Chico Mendes. Muitas pessoas ainda têm dúvidas de como declarar o Imposto de Renda 2021. Para auxiliar essas pessoas, a ETEC Fernando Prestes oferece assessoria gratuita, conforme explica a professora Benedita Maria Faria, coordenadora dos cursos de contabilidade e finanças. O importante é ressaltar que nós temos instalado em nossa escola o NAF. O NAF é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal. Então, é um elo da Receita Federal instalado na nossa escola, onde os alunos elaboram atividades de forma gratuita, né, para a comunidade, mas é assessorados até pela Receita Federal. Então, o NAF está instalado em nossa escola, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, é da nossa escola com a Receita, e quando nós temos dúvidas maiores, nós entramos em contato com eles, né? Mas é importante que todos saibam da instalação desse NAF lá na escola. Sorocaba inicia a partir de hoje a segunda etapa de vacinação contra a gripe. Com isso, pessoas a partir de 60 anos e professores da rede pública e privada poderão se imunizar. Um dos homens mais procurados do Ceará foi preso domingo em Salto em uma operação da Polícia Civil Cearense. Ele foi responsável, além de outros crimes, por colocar um carro-bomba ao lado da Assembleia Legislativa de Fortaleza em 2016. Governo de São Paulo entregou na manhã de ontem ao Ministério da Saúde novos lotes da vacina Coronavac. De acordo com o governador, além dessas doses, mais um lote está previsto para ser entregue ainda nesta semana. Estamos entregando 2 milhões de novas doses da vacina do Butantan. São 2 milhões de vacinas da vida, vacinas de São Paulo, para todo o Brasil. Na próxima quarta-feira, vamos liberar mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan. E assim concluir o contrato inicial de 46 milhões de doses da vacina. Com a entrega de hoje, especificamente, nós temos 45 milhões 112 mil doses. Na próxima quarta-feira, com mais 1 milhão, vamos para 46 milhões 112 mil e já concluindo plenamente o primeiro contrato com o Ministério da Saúde. E agora vamos para a segunda etapa com mais 54 milhões de doses da vacina. O número de mortes diárias por Covid-19 no Brasil recuou 28,3% em um mês, de acordo com a média móvel de 7 dias divulgada pela Fiocruz. Os dados mostram que no domingo a média diária estava em 2.100 óbitos, abaixo dos 2.930 de 9 de abril. A ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, promove mais uma reunião online nesta terça-feira referente ao ciclo de palestras sobre a doença de Alzheimer, iniciado em fevereiro. A psicóloga Vivian Marcela fala sobre a sua palestra. Serão abordados os conceitos sobre o estresse, um pouco da história do conceito e as principais definições de estresse. Também serão apresentadas as características dos cuidadores, se é um cuidador formal, informal, primário ou secundário. Ainda com a temática do estresse, indicarei os principais estressores, ou seja, que podem ser fontes de estresse, como causas externas internas. Dezenas de corpos que seriam de vítimas da Covid-19 aparecem às margens do rio Ganges, no norte da Índia. A terça-feira segue com predomínio de ar seco, mas mudanças são esperadas novamente nos próximos dias. Os detalhes da previsão do tempo em instantes aqui no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou mostrar que voto auditável não é só de Bolsonaro, é do PCdoB, é do PDT, é do MDB, é de todo mundo que quer ter confiança na urna eletrônica. Vou falar também sobre o agro teimoso, que insiste em vir a Brasília no dia 15. E também pela exigência de uma reforma tributária e uma reforma administrativa que o Congresso não pode parar. Detalhes daqui a pouco, no nosso encontro diário. De Brasília, Alexandre Garcia. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou a segunda-feira praticamente estável, cotado a R$ 5,23 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, registrou queda aos 121 mil pontos. O euro encerrou a sessão no terreno negativo, cotado a R$ 6,35 na venda. Gêneros e subgêneros do cinema fantástico estão contemplados no primeiro Festival de Cinema Brasileiro Fantástico Online, entre os dias 12 e 18 de maio. Oportunidade de contato com a produção audiovisual brasileira contemporânea. Destaque do Programa-se de hoje. E nesta edição do Jornal da Cruzeiro, você acompanha também os destaques de hoje do Jornal Cruzeiro do Sul. Governo de São Paulo decreta utilidade pública áreas necessárias para a duplicação da rodovia Raposo Tavares em Alumínio, Mairinque e Sorocaba. Polícia Militar e Ministério Público deflagram operação de combate a incêndios em vegetações. A ação começou nesta segunda e vai até amanhã em todo o estado de São Paulo. Daqui a pouco, ao vivo, no Tempo para o Esporte, vamos falar do Palmeiras, que volta a campo já nesta terça-feira para enfrentar o Independiente Del Valle fora de casa, em jogo válido pela quarta rodada da primeira fase da Libertadores. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Bom dia, em Sorocaba, 6h39. Previsão do tempo. O estado de São Paulo segue sob predomínio do ar seco. O sol deve brilhar forte e a umidade relativa do ar atinge índices mais críticos, com valores abaixo dos 30% nesta terça-feira. A dica é: mantenha-se hidratado, beba muita água, porque o sinal de alerta com relação à umidade está ligado. Como eu disse, o sol predomina nesta terça, esquenta gradativamente na região e não há condições para chuva. As temperaturas em Sorocaba variam de 13 a 27 graus. Em Piedade, mínima de 13 e máxima de 25. E em Capela do Alto, o sol também predomina e os termômetros marcam temperaturas de 13 a 28 graus. Inteligente, ágil, competente, formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Poder e Política com Alexandre Garcia. Bom dia. Vejam só a confusão que estão tentando fazer na cabeça do povo. Só que não estão conseguindo, porque hoje, com rede social, todo mundo sabe tudo. E na hora, né? Ficam dizendo que Bolsonaro quer a volta do voto em papel. Não é nada disso. E não é Bolsonaro, né? É a mesma coisa daquele remédio que curava tudo, e como o Bolsonaro aconselhou, aí não cura mais nada, né? Então estão achando que isso é coisa de Bolsonaro. Não é. Sabe, isso é coisa de quem? Do Roberto Requião. Em 2001, PMDB conseguiu fazer passar no Congresso Nacional a emenda, a exigência do voto auditável, do comprovante do voto. Depois isso foi derrubado. Ah, mas é do centro? Não, é da esquerda também. PCdoB, Flávio Dino, PDT, Brizola Neto, em 2009, também fizeram aprovar o segundo projeto de voto auditável, com comprovante de voto, derrubado pelo Supremo. O do Roberto Requião, lá atrás, na eleição de 2002, já teve 150 municípios usando a urninha do lado. Ou seja, já existe a tecnologia, não precisa inventar. Já está lá a impressorazinha, deixando o voto dentro de uma urninha para, se houver a dúvida, contar o voto. Aí, em 2015, veio o deputado Bolsonaro, do Progressistas. Sabe em quanto conseguiu? 433 votos a 7. A maciça maioria do Congresso votando por esse voto, por esse comprovante do voto. Depois, a Dilma vetou, dizendo que ia custar muito caro, e o veto da Dilma foi derrubado por 368 deputados e 56 senadores. Sabe o que aconteceu com isso? 9 ministros do Supremo, que não têm nenhum voto, ao contrário dos 424 deputados e senadores com voto, 71% do Congresso, 9 ministros do Supremo derrubaram também. Qual é a alegação? Põe em risco o sigilo do voto. Como assim? Se não fica registrado, vai misturar dentro da caixinha, não fica registrada a ordem de voto, não. Então, e aí, está faltando o PSDB nisso? Não, o PSDB também foi lá e comprovou. Quando o Aécio perdeu para Dilma, por pouquíssima diferença, o PSDB pediu auditoria, pediu auditagem. Foi lá, trabalhou, não conseguiu. Aí o líder, Carlos Sampaio, declara, né, com essas urnas, o voto não é auditável. Querem mais do que isso? Não tem nada de Bolsonaro, nem de voto de papel, não. Isso é necessidade para todo mundo. Esquerda, direita, centro, qualquer ideologia, qualquer partido político, para não ser enganado por algum hacker que entre de alguma forma, não? Bom, eu devo registrar que o ministro Barroso insiste que pode causar o caos, porque aí todo derrotado vai pedir recontagem. Eu acho que tem que haver um mínimo razoável de deferir o pedido de recontagem de voto. Bom, outra questão que eu queria falar aqui é a teimosia do agro. Em abril, estava no auge da segunda onda de pandemia, e o ministro general Augusto Heleno, ao lado de um líder do agro, disse, por favor, não façam essa marcha sobre Brasília para não haver aglomeração. Aí não houve lá na época, mas agora dia 15 ninguém segura. Por quê? Porque é a natureza do agro. O sujeito é teimoso. Porque se não for teimoso, ele não planta, ele não cria. Se não for teimoso, quando vem uma praga, quando vem uma tempestade, quando vem o MST, quando vem um imposto novo, quando não vem crédito, quando vem mais juro, quando vem um câmbio contrário, ele não continuaria, mas ele continua. E cada vez plantando mais, e cada vez criando mais, e cada vez produzindo mais alimento e mais energia. A energia para o biodiesel, a energia para os motores a álcool, a energia para o corpo humano, com as proteínas, os carboidratos, do mundo inteiro, cada vez acolhendo mais. Né? Então, é por teimosia que eles estão indo. Estão dizendo, aí eu vejo as mobilizações na rede social no próximo dia 15, né? Vão via Brasília. Bom, podiam aproveitar e falar fazer uma reforma tributária e uma reforma administrativa. Isso é cada vez mais urgente. Dá uma pressãozinha no Congresso Nacional. Urgente para todo mundo, para todo brasileiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Poder e Política com Alexandre Garcia. Construtora Planeta informa 6h46, uma nova centralidade urbana em Sorocaba. Breve lançamento, Planeta Square Garden. 2 condomínios residenciais, uma torre comercial e mall com 8 lojas, conectados por uma acolhedora praça central. Saiba mais em 15988262617. É Planeta, pode confiar. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sim Comerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, IBMA Medicina e Segurança do Trabalho. A solução que dá resultado, ligue 3326-4330. tecnologia e inovação. O futuro presente na Cruzeiro FM. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. Após anos de estudo, a Rússia vai realizar 3 testes de uma nova arma nuclear capaz de destruir uma extensão de terra equivalente à Inglaterra e ao País de Gales juntos. Estamos falando da RS-28 Sarmat, que foi apelidada de Satan 2. Segundo informações compartilhadas pelos militares ao TASS, que é uma agência de notícias russa, os testes vão começar já nos próximos meses. Como o apelido já denuncia, o Satan 2 vem para substituir a arma nuclear russa R-36M2 Veovoda, que, como você pode imaginar, é conhecida pelo nome Satan 1. A nova arma possui um impressionante alcance de 18 mil quilômetros, o que permite evitar áreas protegidas sobrevoando longas distâncias, como o Polo Norte e Sul, por exemplo. Além do alcance estratégico, o Satan 2 conta ainda com uma capacidade de carga de 10 toneladas. A característica mais preocupante, contudo, é outra. A arma foi projetada para evitar qualquer forma de defesa antimíssil. Provavelmente, sua aceleração é tão alta que sistemas de defesa de outros países não vão ter tempo hábil para detectá-la antes que atinja seu ponto final, evitando assim qualquer tipo de defesa. Tecnologia e inovação. O futuro presente na Cruzeiro FM. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. Jornal da Cruzeiro. Apoio Cultural. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Tudo em alumínio para você. Evolution Muraro. Seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Acesse magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Supermercado São Vicente. Compre nas lojas ou no supersvonline.com.br. Em Sorocaba, agora é 6h49, uma excelente manhã de terça-feira. Você que está ligado e conectado conosco aqui na Cruzeiro FM, ao vivo, mais uma edição do nosso Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Você em Sorocaba, toda a nossa região metropolitana. O WhatsApp está aqui online, aguardando a sua participação, seu recado, a sua mensagem, 99135-5532 ou 3414. 1500. Não esqueça, ao enviar a sua mensagem, deixe também o seu nome, o seu bairro ou a sua cidade para você, que é da região metropolitana e está acompanhando também o jornalismo número 1 de Sorocaba e toda a nossa região. André Fazano, seu primeiro destaque, a sua manchete. Bom dia a você, André. Bom dia, Fábio. Bom dia, Caio. Bom dia também o ouvinte que nos acompanha na manhã desta terça-feira. Pois é, Fábio, temos alguns destaques para começar. Vamos falar do Legislativo um pouquinho, né, Fábio? Até porque hoje teremos sessão da nossa Câmara Municipal e é um assunto que chama a atenção, né? Que é com relação aos títulos de cidadão sorocabano, né? Muitos questionam esses títulos, principalmente as pessoas que recebem essa homenagem. Hoje uma homenagem que promete render muita polêmica, afinal de contas... serão homenageados, né? Pelo menos vai para votação essa homenagem do título de cidadão sorocabano para o deputado Eduardo Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro, uma iniciativa do vereador Vinícius Ait, do PRTB, o vereador que ultimamente tem apresentado projetos até que tem gerado uma certa polêmica na Câmara Municipal, e esse deve ser outro também que promete uma certa polêmica, até porque pessoas contrárias ao presidente, oposição do presidente, Jair Bolsonaro, já tem se manifestado, inclusive, nas redes sociais contra esse título de cidadão sorocabano ao presidente Jair Bolsonaro. Então, são duas propostas, né, ao presidente e ao seu filho, Eduardo Bolsonaro. São duas proposituras aí que prometem render uma certa discussão dentro do nosso Legislativo Sorocabano, sessão que acontece nesta terça-feira, às 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que a sessão continua sendo de forma mista, medidas preventivas contra a Covid-19. E vamos falar também de um outro assunto, esse muito importante com relação à vacinação aqui na cidade de Sorocaba, porque a Prefeitura realizará nesta quarta-feira, dia 12, a vacinação da primeira dose da AstraZeneca de Oxford para pessoas com síndrome de Down entre 18 a 59 anos, deficiências permanentes, pessoas com deficiências permanentes no público de 55 a 59 anos, transplantados num público de 18 a 59 anos, além de gestantes e puérperas acima de 18 anos com comorbidades. Serão disponibilizadas 2.800 vacinas e elas só serão aplicadas num sistema de agendamento. Então, por conta disso, 2.800 vagas por sistema de agendamento e a vacinação que ocorrerá nas unidades básicas de saúde, nas UBSs do Éden, a UBS Escola, no Carandá, no Paineiras e também no Vanelville, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O agendamento online estará disponível a partir, já está disponível, melhor dizendo, né? Começou ontem às 18 horas, já a partir das 18 horas, então as pessoas já podem agendar. É legal um feedback do nosso ouvinte, né, Fábio? Quem está nesse público, entre esses públicos que serão contemplados com essa vacina nesta quarta-feira, é até legal passar esse feedback, se está conseguindo agendamento, se o agendamento já foi completo ou não. Então é muito importante essa participação do nosso ouvinte hoje em relação a esse agendamento para esses públicos que poderão receber a vacina AstraZeneca nesta quarta-feira aqui na cidade de Sorocaba. O agendamento online está disponível, pode ser acessado pelo site, pelo link, endereço online, www.sorocaba.sp.gov.br/cadastrovacina, tudo junto. Eu vou repetir, www.sorocaba.sp.gov.br/cadastrovacina. Só uma dica, André, tá na capa do nosso site o link para que o ouvinte... Ah, mas é muito longo esse link, eu não consigo me lembrar. Não tem problema, não. Desde ontem, às 5 horas da tarde, está disponível na capa do site da Cruzeiro FM. É só clicar na matéria e vai estar o link completo lá para que a pessoa... Apenas um único clique. A pessoa vai direto, então, para esse link no site da Prefeitura de Sorocaba, visando facilitar a vida de quem não conseguiu anotar aí ou gravar na memória o endereço para garantir essa vacinação, fazer o agendamento. Mais fácil, realmente, visitando o nosso site da Cruzeiro FM, www.cruzeirofm.com.br. Só para fechar também essas informações, Fábio, da vacinação nesta quarta-feira, para as pessoas com síndrome de Down e transplantados de 18 a 59 anos, será exigido o relatório médico comprovatório no auto da aplicação da vacina. As gestantes e puérperas acima de 18 anos com comorbidades deverão apresentar comprovante de condição de risco por meio do cartão de pré-natal, relatório médico ou prescrição médica. As pessoas com deficiência permanente de 55 a 59 anos será obrigatório apresentar o comprovante do recebimento do benefício de prestação continuada da assistência social. Algumas regras, portanto, para a vacinação que acontece nesta quarta-feira, neste público específico, a vacinação tendo continuidade, portanto, aqui na cidade de Sorocaba, atingindo agora este público. Fábio. Muito bem, André Fasano trazendo o seu primeiro destaque, as manchetes para você no Giro das Informações. Também conosco aqui Caio César, comandando a nossa central técnica e mesa de som. Também na apresentação do nosso Jornal da Cruzeiro, edição desta terça-feira. Caio, bom dia a você, o seu destaque também, Caio. Bom dia, Fábio, bom dia a você, André, ouvinte ligado em mais um Jornal da Cruzeiro. Uma excelente manhã de terça-feira a todos nós, que Deus nos abençoe nesse dia. Terça-feira de um tempo um pouquinho mais friozinho, né? 15 graus neste momento, mas o sol já aparecendo, tendência de uma subida gradativa da temperatura, digamos assim, e podemos chegar hoje aos 27 graus, a mínima fica em 14. Muita atenção, como a gente disse agora há pouco, a umidade relativa do ar, que hoje à tarde deve atingir níveis críticos, ali próximos dos 30%, então a nossa dica sempre é beber muita água, se manter hidratado, porque o sinal de alerta está ligado para esse ar seco. E amanhã deve chegar mais uma vez uma frente fria aqui à nossa região. Deve chover amanhã aqui na região de Sorocaba. E as temperaturas dão aquela queda, aquela despencada novamente. A máxima amanhã deve atingir os 23 graus. Na quinta-feira deve ficar com máxima de 21. Ainda assim é um pouco mais alta, né, do que aconteceu no final da semana passada. Mas uma nova frente fria passa pela região neste meio de semana. Rápido destaque aqui para o calendário esportivo de hoje, o calendário de futebol. Hoje tem Libertadores da América, tem dois paulistas em campo. Às 7h15 da noite, o Santos recebe o Boca Juniors. O Santos, que jogou contra o rebaixamento no domingo no Campeonato Paulista, já vira a chavinha e agora joga a sua vida também na Copa Libertadores da América. Se vencer o Boca Juniors hoje, volta totalmente para a briga, né? Para uma vaga na próxima fase. Mas se perder para o Boca hoje, aí fica bem mais difícil. Então o Santos entra em campo às 7h15 da noite na Vila Belmiro. Às 9h30, o outro paulista, como disse o Nilson Duarte agora há pouco, Palmeiras vai encarar o Independiente Del Valle no Equador. Mais dois brasileiros jogam hoje também pela Libertadores. 9h30, o Flamengo encara fora de casa Unión La Calera. E o Internacional, às 7h15, também joga fora de casa contra o Deportivo Táchira. E hoje, 4 horas, começa a fase de quartas de final do Campeonato Paulista, né? Brinquei ontem no Fome de Bola que o São Bento infelizmente caiu, mas o show continua. As quartas de final começam hoje, então, 4 horas, tem Corinthians e Inter de Limeira. O jogo acontece em Itaquera, abrindo a fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que é jogo único na casa do time de melhor campanha, ou seja, hoje o Corinthians. Empate, vamos para os pênaltis. Mas é jogo único. Corinthians e Inter de Limeira abrem essas quartas de final às 16h, Fabio. Muito bem, Caio César, André Fazano, giro inicial das manchetes para você que está ligado aqui no Jornal da Cruzeiro, edição desta terça-feira. E você participa conosco, deixando o seu recado, apresentando o seu pedido, a sua demanda. Tem um espaço cidadão para você. 991355532 ou 3414-1500. Você vai gravar a sua mensagem, enviar a sua mensagem de texto. Não esqueça seu nome e também o seu bairro ou a sua cidade para você que está ligado conosco aqui na região metropolitana de Sorocaba. Está ligado também pela internet. facebook.com/cruzeirofm, youtube.com/radiocruzeirofm, sempre com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios. Venha curtir a nossa página no Facebook e venha fazer a sua inscrição também no YouTube da Cruzeiro FM. Receba todas as notificações das nossas lives, porque você já sabe, a Rádio Cruzeiro FM é a rádio número 1 em jornalismo. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo com resultado aparente. Bom dia, Sorocaba e região. Agora 6h59. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sim Comerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, IBMA Medicina e Segurança do Trabalho, a solução que dá resultado. Ligue 3326-4330. Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade. Reconhecido na França como o melhor café, do blend à xícara, para você. Qualidade e bom gosto para quem busca excelência e o melhor café. Intenso, clássico, aromatizado, delicado, descafeinado. Café em cápsulas e sachês compatíveis com a Delta Q, Nespresso e outras máquinas. E muito mais. Surpreenda-se com o Café Santa Fé. Único, premiado, elaborado por você. Acesse cafésantafé.com.br. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Um projeto diferenciado, onde a sofisticação e requinte se unem à praticidade de viver perto de tudo. São 5 opções de plantas com 3 dormitórios, suíte, varanda gourmet, 2 ou 3 vagas e mais de 21 itens de lazer. Visite o decorado na rua João Wagner Way, número 1269, e surpreenda-se com a linha Prime da Magnum. Informações 15-3321-1843. Construtora Magnum, 40 anos evoluindo com você. Jornal da Cruzeiro, apoio cultural, Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, tudo em alumínio para você. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Acesse magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Supermercado São Vicente, compre nas lojas ou no supersvonline.com.br. Cruzeiro FM, a voz da notícia. A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão, qualidade e pontualidade na entrega desde 2007. Suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos, tecnologia de ponta, qualidade e design moderno. Atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro FM, a voz da notícia. Saúde. A ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, promove mais uma reunião online nesta terça-feira, dia 11 de maio, referente ao ciclo de palestras sobre a doença de Alzheimer iniciado em fevereiro. Devido à pandemia de Covid-19, este ano ainda o evento vem sendo realizado de maneira virtual por meio do aplicativo de reuniões Google Meet. O assunto desta terça-feira, a partir das 7 da noite, vai ser uma palestra com o tema O Estresse do Cuidador, Cuidando de Quem Cuida, que será apresentada pela psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, mestre e doutora em psicologia e terapeuta certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, Vivian Marcela. Ela conta o que irá abordar na palestra desta terça. O tema da palestra a ser apresentada nesta terça-feira é O Estresse do Cuidador, Cuidando de Quem Cuida. Será uma palestra breve, onde serão abordados os conceitos sobre o estresse, um pouco da história do conceito e as principais definições de estresse. Também serão apresentadas as características dos cuidadores, se é um cuidador formal, informal, primário ou secundário. Ainda com a temática do estresse, indicarei os principais estressores, ou seja, que podem ser fontes de estresse, como causas externas e internas. Como, por exemplo, de uma fonte interna, é como a própria pessoa gera o estresse, da forma como ela pensa e interpreta situações. Serão considerados também os aspectos modificáveis e não modificáveis dos estressores, e as fontes de estresse específicas dos cuidadores. Irei falar quais são os primeiros sinais de estresse, quando ele se torna excessivo, e as principais orientações de manejo do estresse, dos cuidadores e das pessoas de maneira geral, como, por exemplo, a prática de atividade física, engajamento em atividades positivas e agradáveis, entre outras orientações. Vivian chama a atenção dos cuidadores e da sociedade, de maneira geral, para as principais situações que podem causar estresse no cuidador e nas pessoas no dia a dia. As principais situações que podem causar estresse são os chamados estressores, que podem ser externos, ou seja, tudo aquilo que está da pele para fora, como, por exemplo, a violência, o trânsito, a poluição, entre outros. Em relação aos cuidadores, um exemplo de estressor externo são as adaptações necessárias para o cuidado, sejam as adaptações na rotina familiar e as mudanças no ambiente da casa, o que pode ser solucionado através de, por exemplo, estabelecimento de rotina, organização das tarefas, suporte familiar e profissional. Os estressores internos são principalmente como o cuidador se relaciona com o paciente, como ele interpreta, por exemplo, alguns sintomas agressivos do paciente. A forma como ele interpreta pode ser prejudicial ou funcional para ele e para a relação com o paciente. Como, por exemplo, dois tipos de pensamento. O exemplo de um pensamento prejudicial. Ele faz isso de propósito. Está descontando sua frustração em mim. O que vai gerar no cuidador um sentimento de raiva e, consequentemente, uma aversão a esse paciente. Ou, perante aquele mesmo sintoma agressivo, o cuidador pode pensar: apesar de ser difícil, isso é uma característica da doença. Ele não faz isso de propósito. O que gera um sentimento de mais compaixão, compreendendo essa dificuldade e, consequentemente, tendo uma melhor qualidade no cuidado e na relação. Quanto mais intensos e persistentes são os estressores, externos e internos, e quanto menor o recurso e suporte emocional deste cuidador, talvez ocorra uma maior sintomatologia de estresse, como, por exemplo, dificuldade de concentração e memória, cansaço extremo, problemas com o sono, irritabilidade. Dessa maneira, ocorre uma maior necessidade em procurar ajuda profissional, seja de um médico ou seja de um psicólogo, para desenvolver habilidades e estratégias mais funcionais em lidar com os estressores. Por fim, a psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental fala de como deve ser o preparo do cuidador, tanto do profissional como do amador, que é geralmente um familiar. O preparo para ser cuidador vai depender de quem é esse cuidador. O cuidador formal, contratado formalmente de acordo com as leis trabalhistas, habitualmente tem a formação necessária para cuidar e está, de maneira geral, mais preparado e capacitado. O cuidador informal, geralmente da família, se torna um cuidador ao se deparar com os primeiros sintomas da doença do familiar. Esse cuidador informal, além de todas as funções que exerce no dia a dia, se tornou também um cuidador. A primeira e principal orientação é que esse familiar compreenda e aceite o diagnóstico do familiar. Quais são as principais características da doença? Em que estágio a pessoa se encontra dessa doença? Buscando essas informações com um profissional adequado. E tão importante quanto a psicoeducação é o preparo do suporte e de recursos necessários, como suporte médico e de outros profissionais, mudanças ambientais que serão adequadas para o paciente e cuidador. E também é relevante considerar uma divisão de tarefas entre os cuidadores, com uma comunicação clara e assertiva entre os familiares, para que não apenas o principal cuidador se torne responsável por todas as demandas desse familiar, e dessa maneira se sinta sobrecarregado com essa função. Então, só lembrando, a palestra O Estresse do Cuidador Cuidando de Quem Cuida, que será apresentado pela psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, ela que também é mestra e doutora em psicologia e terapeuta certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, Vivian Macella, acontece nesta terça-feira a partir das 7 horas da noite. O evento é virtual e será pelo aplicativo Google Meet. Os interessados devem solicitar o link de acesso pelo WhatsApp 15 99756-8961, 15 99756-8961, que é o WhatsApp da organização do evento. Agora em Sorocaba, 7:09. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sim Comerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, IBMA, Medicina e Segurança do Trabalho, a solução que dá resultado. Ligue 33264330. Evolution Murar, o seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Um projeto diferenciado onde a sofisticação e requinte se unem à praticidade de viver perto de tudo que você precisa. São 5 opções de plantas de 69 a 95 metros quadrados, com 3 dormitórios, suíte, varanda gourmet, 2 ou 3 vagas e mais de 21 itens de lazer para você que busca mais qualidade de vida. Visite o decorado na rua João Wagner Vey, número 1269, e surpreenda-se com a linha Prime da Magnum. Informações 15-3321-1843 ou acesse magnumconstrutora.com.br. Construtora Magnum, 40 anos evoluindo com você. Serviço Chevrolet, o cuidado que seu carro merece, está aqui. E eles fazem check-up? Sim, claro, são doutores no assunto, tudo com ofertas exclusivas. Olha só, troca de óleo mais filtro para Onix e Prisma em 6 vezes de R$32,83. Uau! É, e mais, amortecedores dianteiros para Celta e Classic por 6 de R$107. Aí sim! Aproveite, estamos abertos com todos os protocolos de segurança. Acesse chevrolet.com.br e clique em oferta. ofertas de serviços. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. No mês de maio, as lojas Josani têm ofertas para sua casa e surpresa para as mamães. São presentes, vales compras e, claro, muito preço baixo. Revestimento parede HD detalhe pedra, só R$19,90. Revestimento parede HD detalhe madeira, R$22,90. Ducha luxo Lorenzetti Duo, 220 volts. Rosé ou Gold, 10 vezes de R$69,90. Procure no Instagram e Facebook por Loja Josani e veja como participar. Se ela é a rainha do lar, as lojas Josani têm ofertas que vão deixar sua casa um verdadeiro castelo. Mês de maio com presentes para mamãe. É só nas lojas Josani. 3 lojas em Sorocaba. A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão. Qualidade e pontualidade na entrega desde 2007. Suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos. Tecnologia de ponta, qualidade e design moderno. Atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. Sorocaba Ambiental, especializada em limpezas técnicas em espaço confinado e altura conforme NR 33 e 35. Serviços de hidrojato com temperatura de água quente de até 130 graus, extremamente eficiente, onde existe a presença de óleos e graxas. Licenciamentos ambientais, CETESB, IBAMA, produtos controlados. Sorocaba Ambiental, uma empresa especializada para o setor industrial. Acesse sorocabaambiental.com.br ou ligue 15-3238-8888. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Economia. O custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 15 cidades e diminuiu em outras duas entre março e abril deste ano, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo DIEESE em 17 capitais do país. As maiores altas foram registradas em Campo Grande, João Pessoa, Vitória e Recife. As capitais onde ocorreram as quedas foram Belém e Salvador. A cesta básica mais cara foi a de Florianópolis, no valor de R$ 634,53, seguida pelas de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. As cidades em que a cesta teve o menor custo foram Aracaju e Salvador. Em 12 meses, comparando o custo em abril de 2020 e abril deste ano, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. As maiores taxas foram observadas em Brasília, 24,65%, Florianópolis, 21,14%, Porto Alegre, 18,80% e em Campo Grande, 18,27%. No acumulado dos 4 meses deste ano, de 2021, as capitais com as maiores altas foram Curitiba, Natal, Aracaju, João Pessoa e Florianópolis. A principal queda, no mesmo período, foi de 4,49% em Salvador. Com base na cesta básica mais cara, que no mês de abril foi a de Florianópolis, o DIEESE estimou que o salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 5.330,69, valor que corresponde a 4,85 vezes o piso nacional vigente, que é de R$ 1.100. O cálculo é feito levando em consideração uma família de 4 pessoas, com 2 adultos e 2 crianças. Quando se compara o custo da cesta com o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu no mês de abril, na média, 54,36% do salário mínimo líquido para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta. Sibeli Freitas, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. O Imposto de Renda 2021 deverá ser entregue até o dia 31 de maio, o prazo que foi justamente prorrogado por conta da pandemia da Covid-19. Mas a questão é que muitas pessoas ainda têm dúvidas em como declarar o seu Imposto de Renda. Para a gente falar um pouquinho mais sobre este assunto e também quem quer esta ajuda, A ETEC Fernando Prestes de Sorocaba oferece uma assessoria para quem quer esclarecer tudo sobre a declaração do imposto de renda. E para falar um pouco desta iniciativa, nosso contato agora via internet é com a professora Benedita Maria Faria, ela que é coordenadora dos cursos de contabilidade e finanças da Escola Técnica Fernando Prestes, aqui de Sorocaba. Professora, antes de tudo, agradecer demais sua participação. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM. Nós que agradecemos, né, a concessão desse espaço para a divulgação dessa nossa atividade. Bom, professor, em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora explicasse como vai funcionar essa assessoria para quem tem essa dúvida em relação à declaração do Imposto de Renda 2021. Já que estamos no meio de uma pandemia, acredito eu que deveremos ter algumas restrições no contato pessoal, interpessoal, para esses esclarecimentos, né? Exatamente. Como as aulas estão de forma remota, né? Então, a alternativa que nós encontramos, desde o ano passado já ocorreu isso, é dos interessados encaminhar o e-mail e016.naf, né, @etec.sp.gov.br, ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que é 15, né, 996012910, que os alunos do curso técnico em contabilidade, assessorados pelos professores, irão auxiliar no preenchimento, até farão o preenchimento, desde que os interessados encaminhem a documentação necessária para que nós possamos realizar, fazer a declaração. Temos vários professores envolvidos aí nesse atendimento. Então, encaminha a informação necessária, né, que a pessoa necessite, para o meu WhatsApp ou para o e-mail, e nós daremos um retorno ou esclarecendo dúvidas ou até ajudando no preenchimento da declaração. Agora, é importante frisar a data, né? Lembrando que esse atendimento que começou no dia 28 de abril, mas ele segue até o dia 21 de maio, ou seja, não é esse esclarecimento, essa assessoria, não vai até o prazo de entrega do imposto de renda. Então, quem passar desse prazo do dia 21 de maio não terá oportunidade de buscar esses esclarecimentos. Ou teremos aí uma exceção? Como é que vai funcionar isso, hein, professora? Não, inicialmente que nós estamos prevendo que até o dia 21 de maio todos encaminhem os seus documentos, caso queiram que os alunos façam o preenchimento, até porque não podemos deixar para a última hora, né? Então, é importante que vocês divulguem, façam essa divulgação, que os interessados entrem em contato o mais breve possível, até porque há multa na não entrega da declaração. Então, antes, é melhor fazer logo, né? Então, quem recebeu no ano passado mais de R$28.559,70 de salário, aposentadoria, aluguéis, está obrigado a declarar, é obrigado, né? Então, não é porque quer, é obrigado a declarar. Também vai ter que entregar a declaração quem recebeu auxílio emergencial, algo novo neste ano, né? Quem recebeu auxílio emergencial no ano passado e teve rendimento tributável superior a R$22.847,76. Estou falando só duas condições, mas temos várias. Então, quem achar, será que eu tenho que entregar? Será que eu sou obrigado ou não? Até porque, se não entregar, com o tempo a pessoa terá problemas no seu CPF, o que vai ocasionar problemas no banco, porque se o CPF for baixado, a pessoa também terá conta bancária bloqueada. Essa assessoria oferecida pelos alunos da ETEC Fernando Prestes, ela já vem de algum tempo. Ah, sim, isso começou com o professor Corrá, há muitos anos atrás, muito mais de 10 anos, que nós já fazemos, era feito de forma presencial, né? Infelizmente nós não temos essa condição no atual momento, com essa pandemia, mas é algo que há muitos anos, nossa, muito tempo já que nós fazemos, e temos vários clientes, entre aspas, né? Porque é gratuito, e cujo objetivo é que os alunos vejo na prática como trabalhar com as documentações, aprendo a fazer realmente, porque nós explicamos na teoria, mas quando eles pegam os documentos, tem que analisar o informe de rendimentos bancário, o informe de rendimentos da empresa, essa prática para eles é muito importante. Então, é algo que começou há muito tempo atrás e que se deu continuar por muitos anos aí. E é uma iniciativa bacana, até porque, como a senhora mesmo destacou, né, professora, é um ganho a mais para os alunos que, de quebra, colaboram com as pessoas que ainda têm dúvida com relação à declaração do imposto de renda. Ou seja, todo mundo ganha, né? É. O importante é ressaltar que nós temos instalado em nossa escola o NAF. O NAF é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal. Então, é um elo da Receita Federal instalado na nossa escola, onde os alunos elaboram atividades de forma gratuita, né, para a comunidade, mas é assessorado até pela Receita Federal. Então, o NAF está instalado em nossa escola, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, é da nossa escola com a Receita, e quando nós temos dúvidas maiores, nós entramos em contato com eles, né? Mas é importante que todos saibam da instalação desse NAF lá na escola. E quais as dúvidas mais frequentes que as pessoas acabam apresentando no momento da declaração do imposto de renda e que geralmente essa assessoria acaba esclarecendo? Normalmente, no caso de venda de imóveis, né? Se você vender um imóvel e tiver lucro na venda desse imóvel, você tem que pagar imposto de renda, mas existe, dependendo do valor das condições da venda, a possibilidade até de uma isenção se você, por exemplo, comprar um outro imóvel num determinado período, né? Então, eles entram em contato, mas eu vendi, o que, que eu faço? Como que eu tenho que declarar? Eu tenho que pagar imposto de renda sobre esse lucro, né? Porque se você vendeu um imóvel, dependendo das condições, como eu já disse, da venda, tem imposto de renda, né? Também as pessoas têm, o que eu tenho que declarar? Como que eu vou declarar os meus dependentes, né? Eu posso declarar a minha filha que já está trabalhando? Pode declarar como dependente de sua filha, mas os rendimentos dela também deverá vir para a sua declaração. Então, são coisas assim, da pessoa saber que tem que declarar, mas não saber, por exemplo, como agir em determinadas situações de dependentes, de venda de imóveis, de compra de casa financiada, né? Como é que eu lanço lá, comprei uma casa financiada, como é que eu lanço esse bem, vou lançar lá como bens a minha casa e a dívida, como é que faz? Então, são essas informações normalmente que aparecem. Então, vamos lembrar mais uma vez, professora Benedita Maria Faria, coordenadora dos cursos técnicos de contabilidade e finanças da ETEC Fernando Prestes. As pessoas que estão interessadas em receber essa assessoria no momento de declarar o imposto de renda, como devem proceder, a quem procurar e a data também para procurar este atendimento, esse serviço oferecido pela ETEC Fernando Prestes aqui em Sorocaba. Então, até 21 de maio, né, o prazo máximo, através do meu WhatsApp, que a pessoa que tiver dúvidas entra em contato pelo 15 99601 2910, né? Que daí eu vou passar informações de para onde encaminhar a documentação, caso queira que os alunos preencham, né, que é o e-mail e016.naf@etec.sp.gov.br, tá bom? Então, entre em contato pelo meu WhatsApp, que daí eu passarei todas as informações necessárias. Legal. Professora Benedita Maria Faria, coordenadora dos cursos técnicos de contabilidade e finanças da ETEC Fernando Prestes, queria mais uma vez agradecer a sua participação. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pela participação, viu, professora? Só um detalhe, eu acho importante já até comentar. Pois não. Que os interessados em fazer cursos em nossa escola, as inscrições para o vestibulinho, que será através de análise de currículo, né? Vai até dia 2 de junho. É um processo seletivo pelo histórico escolar. Então, quem tiver dúvidas, que já quiser, já entra lá, já faz inscrição, que vão gostar muito dos cursos lá da nossa escola. Bom, obrigada. Agradeço o espaço aí para a divulgação das nossas atividades. E qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar. Obrigado, professora. André Fasano, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Construtora Planeta informa 7h25. Para você compartilhar o mais belo pôr do sol da cidade, lançamento Union Planeta. Apartamentos de 48 a 97 metros quadrados no Alto da Boa Vista. Visite os nossos decorados e saiba mais em unionplaneta.com.br. É Planeta, pode confiar.

e trazendo ainda informações importantes para a nossa Sorocaba. Seja bem-vindo à Cruzeiro FM. Muito bom dia, capitão. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Cruzeiro FM. É um prazer sempre participar com vocês. E como você mencionou ontem aí, foi publicado no Diário Oficial da União o acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação e a Prefeitura Municipal de Sorocaba. Esse era um passo importante e uma das etapas a serem cumpridas aí nesse processo de implantação da Escola Cívico-Militar na nossa cidade de Sorocaba. Lembrando que isso é uma luta nossa desde 2019. Então, logo o governo anunciou esse programa. O ministro ainda era o Abraham Weintraub. Eu fui pessoalmente tratar com ele sobre esse assunto. E as coisas estão caminhando, né? Tivemos alguns problemas aí por judicialização, de vereadores que não queriam, enfim. Aí essa nova Câmara dos Vereadores aí contou com o apoio de vereadores que aderiram ao projeto. Enfim, eu quero ressaltar que o vereador Dylan, que abraçou essa causa até na campanha dele depois do exercício do mandato. E posterior a isso, com troca de ministros, eu tive com o prefeito Manga aqui no Ministério, coisa de alguns meses atrás, para dar prosseguimento, né, nas tratativas aí da implantação da Escola Cívico-Militar. E ontem, um importante passo foi a publicação no Diário Oficial da União desse acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação e a Prefeitura Municipal de Sorocaba. O senhor cita, né, o ano de 2019 nessa briga, né, para instalação e toda articulação para trazer a Escola Cívico-Militar aqui para Sorocaba. E eu me lembro que até fui resgatar aqui nos nossos arquivos, deputado, o dia 27 de janeiro de 2020, quando o senhor esteve pessoalmente participando do Jornal das 5, ao lado do então ministro da Educação, vai entrar conosco aqui também nos estúdios, e ele falava, naquela ocasião, de um probleminha com a cidade de Campinas, e que diante de tantos problemas na cidade de Campinas para a instalação da Escola Cívico-Militar, ele estava assim colocando o Sorocaba como prioridade, até pela maneira como a cidade queria trazer essa articulação envolvendo as forças políticas aqui de Sorocaba. 27 de janeiro de 2000, o senhor ao vivo com o ministro da Educação aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, agora chegando nesta reta final. E até gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes como que funciona a partir de agora, a parte burocrática, enfim, qual o andamento desse processo a partir de agora? Olha, o mais difícil, a parte mais burocrática, ela já aconteceu, Fábio. Agora a escola vai realizar o chamamento, né? Tudo isso assessorado pela Secretaria Especial que existe aqui no Ministério da Educação, que vai, como é o primeiro projeto, a primeira implantação no Estado de São Paulo, é algo novo para todo mundo, para quem participa, né? Tanto para a escola, para o município, para a Secretaria da Educação. Mas o próximo passo agora é convocar um chamamento para adesão dos militares aposentados que queiram participar do programa. Quando tiver aí o número suficiente de militares aposentados, a escola envia para a Secretaria de Educação, aí Sorocaba manda aqui para o Ministério com a lista dos militares e o programa já pode ser implantado. Então, eu creio que não deva demorar muito e da minha parte, que eu puder continuar fazendo aqui em Brasília nessa articulação para agilizar ao máximo esse processo, eu vou estar realizando. Bom dia, deputado. André Fasano falando. Deputado, falava-se muito da questão da implantação dessa escola na unidade onde hoje é a Escola Municipal Matheus Mailaski. Isso será mantido, está sendo viabilizado também. E existe uma dúvida também com relação aos professores, ao sistema de ensino, enfim. Como vai funcionar? O que muda? E se permanecerá esse projeto, né, de implantação da Escola Cívico-Militar na Escola Municipal Matheus Mailaski, e o que mudaria em relação ao que temos hoje, que é uma escola de muita qualidade, as mães, pelo menos, elogiam muito o ensino lá, o que mudaria, então, com a Escola Cívico-Militar chegando? Obrigado pela pergunta, André, prazer falar contigo. Tem que deixar bem claro para a população que nos ouve, para os ouvintes da Cruzeiro FM, que os militares, eles não participam das instruções dentro das salas de aula. A gestão pedagógica continua sendo dos professores. Aliás, Matheus Mailaski, como você bem mencionou, é uma referência de escola municipal nossa em Sorocaba. Aliás, pouca gente sabe, mas a minha mãe foi aluna do Matheus Mailaski por conta do meu avô, falecido avô, ter sido funcionário da antiga FEPASA. Então, Matheus Mailaski não é de hoje que tem um ensino de qualidade. A gestão pedagógica, a coordenação pedagógica continua sendo realizada pelos professores. A gestão disciplinar, que aí serão inseridas ensinamentos nos extra sala de aulas, passará a ser realizada por militares aposentados das Forças Armadas. Então, a questão cívico-militar é justamente isso, ensinar valores que foram perdidos ao longo de muitos e muitos anos aí, que foram, inclusive, deturpados na educação brasileira, e a gente pretende resgatar isso, o governo pretende resgatar isso com a implantação da escola cívico-militar. E não é lavagem cerebral, como eu vi alguns opositores ao programa falando, nada disso. É disciplina, é patriotismo, respeito ao professor, muito pelo contrário. Tenho certeza que até os professores vão gostar muito, mesmo sabendo que no Matheus Mailaski não existe tantos problemas. E com relação à escola, permanece o Matheus Mailaski, e aí sim cabe uma observação. A escolha do Matheus Mailaski foi realizada na gestão passada, né? pela antiga prefeita, pela equipe que estava aí. Talvez não tenha sido a escolha ideal. Por quê? Porque o próprio programa, ele aconselha os municípios a escolherem escolas que possuem uma certa dificuldade nessa questão disciplinar, nessa questão do próprio professor conseguir realizar as aulas dentro das salas de aula, e também a classificação do IDEB. Ele sugere que as escolas sejam escolhidas escolas com uma baixa classificação no IDEB, e no caso do Matheus Mailaski, não tem uma baixa classificação. Porém, a escolha já tinha sido feita, já tinha sido realizada, o processo já estava muito encaminhado, então correríamos o risco de, se não dessemos andamento com o Matheus Mailaski, vamos escolher outra escola agora, poderíamos perder essa oportunidade, outro município dentro do estado de São Paulo acabaria passando na frente de Sorocaba. Agora, deputado, nós temos aqui em Sorocaba já a Escola da Polícia Militar, que hoje funciona nas dependências do Monteiro Lobato. Qual a diferença entre um e outro? Porque até foi claro, quando houve o lançamento dessa Escola da Polícia Militar aqui em Sorocaba, que seriam os mesmos moldes desses que o senhor apresenta, agora da Escola Cívico-Militar, que será realizada, que será implantada no Matheus Mailaski. Temos alguma diferença? A Escola da Polícia Militar é particular, né? Eu não sei se ficaria só nessa diferença mesmo ou não. Eu para poder falar com propriedade, eu precisaria conhecer um pouco mais a respeito de como é realizada essa gestão, tanto pedagógica quanto disciplinar, na Escola da Polícia Militar. Mas a diferença principal você já mencionou. A diferença é que quem estuda na Escola da Polícia Militar em Sorocaba são pessoas que têm condições de pagar a escola para os seus filhos. Então, e o colégio Escola Cívico-Militar é um programa do governo federal para alcançar pessoas que não têm condições de pagar uma escola particular, mas que querem ver os seus filhos tendo um ensino de qualidade e querem ver os professores com condições de ministrar as aulas. Então, acho que basicamente é isso, né? A questão é que um pode pagar e o outro é um programa custeado, inclusive, pelo governo federal. E muito importante a gente investir na educação básica de qualidade, né? Porque no Brasil priorizou-se o ensino superior de qualidade. Então, nós temos boas universidades, nível superior, então tem várias aqui que eu poderia mencionar, USP, Unicamp, Unesp, as universidades federais, só que quem consegue alcançar uma vaga para realizar um curso superior nessas universidades são pessoas, crianças, garotos, adolescentes que estudam em colégios particulares, pagam, então quem acessa normalmente são pessoas aí que têm poder aquisitivo para pagar uma escola particular e na verdade deveríamos ter priorizado o contrário, né? Uma formação básica de qualidade, porque daí você forma o cidadão e forma, de fato, uma nação com nível cultural muito melhor. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Capitão Derrite, trazendo para você em primeira mão. Ontem nós já destacávamos aqui a informação, o próprio deputado participando conosco aqui pelo vídeo gravado, a mensagem a Sorocaba, informando sobre essa questão da Escola Cívico-Militar. Eu até comentei, né, na nossa entrevista, com o início da entrevista, né, capitão, que o senhor esteve aqui com o ministro da Educação em Sorocaba, aqui mesmo, nos estúdios da Cruzeiro FM, falando sobre Campinas, estava com problema, daí viria para Sorocaba como prioridade. Outras cidades do estado de São Paulo estão nesse mesmo patamar para conseguir a sua escola cívico-militar, enfim, Qual o retrato hoje dessas unidades no estado de São Paulo, capitão? Nossa, são várias cidades, Fábio, que querem esse programa do governo federal, porque só existe vantagem, na verdade, para o município e para a população. Todas as consultas públicas realizadas, onde a população pôde opinar a respeito da implantação da escola cívico-militar, elas foram, assim, venceram as pesquisas com grande vantagem para a implantação, ou seja, a população aceita a implantação da escola cívico-militar. Depois de Sorocaba, na sequência era Sorocaba, Campinas e Santos. E por que normalmente são essas cidades aí do interior e são grandes cidades? Porque possuem quartéis das Forças Armadas. Então é mais fácil conseguir chamar esses militares aposentados para realizarem esse serviço na escola cívico-militar. Então, depois de Sorocaba, Santos tá, é a próxima da fila. Eu sei que a região ali do Vale de Taubaté, por ter o quartel também da Força Aérea, está na sequência. E São Paulo não entrou, a cidade de São Paulo entrou, porque o prefeito não fez adesão, o governador também não fez, então ficou difícil. Mas na capital, cidade de São Paulo, o governo federal está construindo um colégio militar das Forças Armadas. Deixa eu aproveitar até com um destaque final, agradecer aqui o nosso ouvinte, o Álvaro do Piazza de Roma. Esse é um assunto que a gente observa, quem acompanha o deputado nas redes sociais, o senhor não está deixando de lado, não, está colocando a sua opinião sobre tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, capitão? O trabalho Sim. da polícia e todos os desdobramentos, as críticas que estão acontecendo, enfim. O Álvaro pergunta exatamente sobre isso. Ele gostaria de ouvir do senhor que, na opinião dele, o Álvaro, nosso ouvinte, ele está observando aqui uma inversão de valores nessa questão envolvendo tudo o que aconteceu entre os policiais e bandidos no Rio de Janeiro. Ele gostaria de ouvir se ele está errado. Não há uma inversão de valores no tratamento a esse assunto, principalmente pela mídia? É a pergunta do Álvaro, aqui do Piazza de Roma, capitão. Álvaro, bom dia, meu amigo. Eu concordo em gênero, número e grau contigo. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação, eles acabam criminalizando, na verdade, quem deveria ser o herói da história, né? Eles colocam o policial, os policiais, como os causadores. Nós vimos manchetes após a ocorrência lá no Jacarezinho. Velório foi marcado por drama, por dor, etc. e tal. E colocam também, fulano, nomeando os criminosos, né? Fulano tinha um apelido tal, cresceu na comunidade. Romantizando a história de vida de um criminoso que estava portando uma arma de fogo, uma arma de guerra, um fuzil. Então, o ponto que eu ressalto e venho falando a respeito disso, já dei entrevista sobre essa operação no Jacarezinho, ontem também, quem quiser acompanhar, pode ver nas minhas redes sociais, lá, @capitãoderrite. O único ponto que eu lamento muito nessa operação foi a morte do policial André, que é o único herói nessa história. Os outros 25, 27, 29, todos eram criminosos, sem exceção. E quem escolheu o desfecho da ocorrência foram eles. Quem atira no policial? Primeiro, quem possui uma arma de guerra. Os criminosos do Rio de Janeiro possuem até .50, uma arma que derruba helicóptero. Quem que fura o blindado? Quem possui uma arma de guerra? Quem porta um fuzil e está disposto? E mais do que isso, é quem atira no policial para matar, está correndo sério risco de tomar tiro para morrer. Então, o que os policiais fizeram lá? Eles agiram em legítima defesa e eu não vi todo esse drama, só para finalizar a resposta com relação à inversão de valores, eu não vi todo esse drama, toda essa lamentação, quando de fato tivemos uma chacina lá em Santa Catarina, na cidade de Saudades, por parte da grande mídia. Eles exploraram muito pouco e deram pouca importância. Aí quando morreram essa quadrilha de criminosos aí no Rio de Janeiro, aí os destaques são imensos, né? A ponto até de jornalistas em rede nacional lamentarem e dizer, olha, mas só morreu um policial? Como que morre 24? Ou seja, eles torcem pro lado do crime. É difícil, amigo, essa inversão de valores, mas nós estamos aqui para mudar essa realidade. E eu quero aproveitar ainda, registrar aqui a mensagem de texto da Lúcia, é do Barcelona, está parabenizando o senhor pela luta, a questão da escola cívico-militar, ela está acompanhando há um bom tempo e tem também, ela diz que apoia justamente essa questão da implantação dessa escola aqui na cidade de Sorocaba, está parabenizando também o senhor, a Lúcia, do Barcelona. Deixa eu só pegar mais uma mensagem que chegou de texto aqui, até aqui. É do nosso ouvinte, ele não está deixando o nome, deixa eu buscar aqui na... É a Silene que está perguntando, a nossa ouvinte, a Silene. Está perguntando qual é a sua opinião e o que o senhor vem observando da CPI da pandemia. Na opinião da Silene, ela está escrevendo aqui a mensagem de texto, o lado político está deixando tanto nojenta essa CPI. É assim que está acontecendo, deputado? Olha, uma CPI que tem senador Omar Aziz e Renan Calheiros como peças principais, o senador Omar, que foi governador do Amazonas, que ele tem um passaporte retido pela Polícia Federal. Ele não pode nem sair do país, Fábio. Os irmãos dele e a esposa dele foram presos. Vou repetir para vocês, foram presos por uma investigação da Polícia Federal que comprovou desvio de mais de 260 milhões na saúde quando ele era governador. E do outro lado, você tem Renan Calheiros como relator, que responde ou respondeu a mais de 17 inquéritos por corrupção no STF. A gente não pode achar que vai ser uma CPI séria. Eles quiseram, na verdade, usar isso como palanque político para enfraquecer o governo federal, enfraquecer o presidente Bolsonaro. Só que aí teve uma reviravolta por parte dos senadores que apoiam o governo, incluíram a questão dos estados e municípios, e aí eu fui totalmente favorável. Vamos procurar saber, então, para onde foi, para onde foram os bilhões e bilhões de reais que o governo federal enviou para a construção de hospitais e campanhas, compras de equipamento. Como que pode, Fábio, e a nossa querida ouvinte que fez a pergunta, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, pagar 58 mil reais no respirador, e no estado de São Paulo, esse governador que aí está, João Dória, pagar 197 mil reais, salvo engano, próximo de 200 mil. Então, essa CPI tem que investigar isso. Como pode o mesmo equipamento ter custado 50 mil em um lugar, 200 mil no outro, 300 mil no outro? Cadê os hospitais de campanha? Para onde foi utilizado esse dinheiro? Lá no Rio de Janeiro, o Witzel, que pagou adiantado não sei quantos milhões de reais para aquisição de respiradores, no fim era um golpe, um garoto de 18 anos que morava nos Estados Unidos. São essas coisas que a CPI tem que investigar, mas infelizmente a gente está vendo só politicagem querendo enfraquecer o governo federal, mas algo que tudo indica não vão conseguir. Para mim, a CPI já começou errada quando tinha esse presidente e esse relator que não tem idoneidade moral para presidir ou relatar qualquer CPI. Deixa eu aproveitar até com um destaque final, deputado. Nós já estamos aqui no limite do nosso tempo. Quero agradecer também o Jorge, da cidade de Votorantim. Ele está fazendo aqui duas perguntas e gostaria da sua análise. Primeiro, a questão dos preços dos combustíveis e também do gás de cozinha. Aliás, tem muita gente reclamando aqui novamente do reajuste, o que vem aparecendo essa semana nas bombas aqui em Sorocaba, e muitos relatando valores bem diferentes praticados já da semana passada. Esse aumento tanto no etanol, na gasolina, no diesel, enfim, nos combustíveis. E o Jorge também está querendo saber do senhor como o senhor vem acompanhando essa questão envolvendo o tal orçamento paralelo que vem sendo destacado também pela imprensa. Como o senhor vem acompanhando esses dois assuntos, hein, deputado? Olha, a questão do aumento dos combustíveis, o governo federal vem reduzindo o imposto na saída do combustível direto da Petrobras, só que os governadores acabam não acompanhando no ICMS. O governo federal chegou a zerar os impostos, só que na ponta da linha, o governo do estado não faz o mesmo movimento, não reduz a alíquota do ICMS e o preço do combustível acaba sempre subindo, não tem jeito. Isso é uma guerra aí que a população tem que cobrar dos governadores. Com relação a essa questão de orçamento paralelo, vou ser bem sincero, Fábio, eu fiquei sabendo pela imprensa e não sei a veracidade disso. Eu não tive... não apoiei, eu não votei no deputado Arthur Lira em troca de absolutamente nada. Eu votei no Arthur Lira para presidente da Câmara dos Deputados, porque eu não queria ver mais o grupo do Rodrigo Maia, que foi um péssimo presidente da Câmara dos Deputados, dando continuidade, que no caso era o Baleia Rossi, até um deputado do Estado de São Paulo. Votei contra o Baleia Rossi e votei a favor do Arthur Lira. E qual que era o meu compromisso com ele? Conversado no olho no olho. Eu falei, eu preciso que você dê uma atenção especial a questão da segurança pública, porque em 2 anos nós não avançamos absolutamente nada nessa questão da impunidade do criminoso. Eu já apresentei mais de 70 projetos de leis voltados para essa área, para acabar com saída temporária, para acabar com auxílio reclusão, com visita íntima, com a progressão de regime, quando o preso vai é condenado, vai para o sistema prisional, cumpre apenas 1/6 e já é posto em liberdade. Então, esses assuntos eu tratei com o Arthur Lira. Se teve gente que, em troca de votar no presidente da Câmara do Senado, fez algum tipo de acordo, eu desconheço. E acho que todo esse levante em cima dessa situação, eu creio que é por conta da proximidade com a eleição ano que vem. Então vão querer enfraquecer o governo federal de tudo e quanto é maneira. Então, foi a CPI. Na CPI eles já viram que não conseguiram. Agora estão falando aí dessa questão do orçamento paralelo. Eu votei contra o orçamento, porque eu sou independente e tenho autonomia. As pessoas têm que entender que eu apoio o governo federal, apoio o presidente Bolsonaro. Mas quando eu vejo alguma coisa que eu não concordo, eu voto de acordo com a minha convicção. A exemplo disso foi o orçamento. Eu votei contra, Fábio, porque nele tinha um dispositivo na mão do relator do orçamento, deixando 30 bilhões de reais para ele discricionariamente para um único parlamentar. Eu sou contra isso. Quem tem que falar para onde vai o recurso, onde tem que ser empregado, são os ministros nomeados pelo presidente, pelo governo federal. Então, eu fui contra, votei contra, depois deixaram 7 bi na mão de um único relator, também fui contra. Então, a gente tem que respeitar os 57 milhões de brasileiros que votaram nesse governo e que acreditam em cada ministro aí de seu ministério, seja o ministro Tarcísio, seja o ministro Paulo Guedes, e deixar com que eles falem aonde tem que ser empregado o recurso, e não um único deputado. Agora, a questão das emendas parlamentares, elas já existem na nossa Constituição. Cada deputado tem, e isso eu acho legítimo, dentro da sua representatividade. Eu mesmo já enviei mais de 12 milhões de reais para Sorocaba, Fábio. Votorantim, que é a cidade do nosso amigo que perguntou, já foi mais de 1.700.000 reais para a saúde e segurança pública do município. Mas isso são as emendas parlamentares impositivas, as quais eu tenho o direito todo ano de enviar. Essa troca aí de favores, de votações, esse orçamento paralelo, eu desconheço sobre esse assunto, como eu disse a vocês, porque eu voto de acordo com as minhas convicções. Deputado, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM na manhã desta terça-feira, trazendo aqui as novidades, principalmente sobre essa novidade da Escola Cívico-Militar, ontem já antecipado pelo jornalismo da Cruzeiro FM, agora com os detalhes ao vivo nessa entrevista para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela gentileza e boa sequência nos trabalhos nesta semana, deputado. Um abraço, Fábio, André, todos os ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Jornal da Cruzeiro, o rádio jornalismo cumprindo o seu papel. Construtora Planeta informa 7h53, uma nova centralidade urbana em Sorocaba. Breve lançamento Planeta Square Garden. Dois condomínios residenciais, uma torre comercial e mall com 8 lojas, conectados por uma acolhedora praça central. Saiba mais em 15988-262617. É Planeta, pode confiar. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Memorial Parque, respeito às suas lembranças, telefone 3202-5000. Encontre a oficina mais preparada para o seu carro, serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Olá, Sorocaba! O Sam's Club preparou uma surpresa para você que é sócio ter uma experiência única. O maior clube de compras do Brasil está disponibilizando um book de cupons de descontos com preços exclusivos em produtos de diversas categorias para você aproveitar ainda melhor o maior clube de compras do Brasil com muita economia. Confira algumas ofertas. Cerveja Colorado Ápia com 50% de desconto na lata com 410 ml. Lava-roupas líquido Omo 5 litros com 20% de desconto. Picanha uruguaia congelada, peça quilo, 10% de desconto. E não se preocupe, eles estão seguindo todos os protocolos de prevenção contra o Covid. Aproveite agora mesmo todas as vantagens em ser sócio do Sam's Club. Mas corra, pois os descontos são válidos somente de 7 a 16 de maio ou enquanto durarem os estoques. E os cupons são exclusivos para o sócio titular, válidos somente no clube de Sorocaba para uma unidade do produto e uma vez por sócio. Acesse Sam's Club clube.com.br ou ligue 0800-727-7014. Sam's Club. Vale a pena fazer parte desse clube. O encontro de marcas consagradas traz um empreendimento excepcional. Um residencial totalmente integrado ao Shopping Iguatemi Esplanada. Brickell Iguatemi. Facilities e áreas de lazer dignas de hotéis internacionais. Apartamentos de 60 a 278 metros quadrados, com recursos tecnológicos para você viver o futuro. Visite dois decorados no Shopping Iguatemi Esplanada. CRB Construtora,

Automec Chevrolet. Guiar tranquilo, com segurança. Multimarcas de confiança. O seminovo que você quer na Automec Chevrolet. Visite grupoautomec.com.br. Automec Chevrolet. Mande sua mensagem para o Jornal da Cruzeiro pelo WhatsApp 991355532. Programe-se. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. Horror, ficção científica e fantasia. O real, o estranho, o absurdo e o afrofuturismo. Gêneros e subgêneros do cinema fantástico estão contemplados no primeiro Festival de Cinema Brasileiro Fantástico Online, entre os dias 12 e 18 de maio. Gratuito e online, o evento vai exibir longas e curtas metragens divididos em três mostras: retrospectiva, realizadores fluminenses e inéditos do Brasil, e promover lives, sessões comentadas e um masterclass. Amantes e curiosos sobre o tema poderão assistir a 41 produções brasileiras. Durante todos os dias do festival, estarão disponíveis 8 longas e 32 curtas, com exceção do filme Sol Alegria, que em exibição especial ficará disponível por 24 horas. O longa Sol Alegria, de Tavinho Teixeira, inédito nos cinemas brasileiros, fala de um futuro distópico no qual uma família viaja pelo Brasil sobrevivendo a uma ditadura governista. Entre os nomes do elenco está o cantor Ney Matogrosso no papel de um toureiro. Para assistir os filmes, basta acessar a plataforma através do site festivalfantástico.com. O Sesc Sorocaba divulga no canal do YouTube da unidade mais uma edição da exposição Mulheres da Palavra, neste dia 12, quarta-feira. A exposição reúne trabalhos de poetas que foram produzidos durante a participação no projeto Mulheres da Palavra, que reúne mulheres que escrevem amadora ou profissionalmente e compartilham seus escritos com outras mulheres, estabelecendo uma troca de experiências e dialogando sobre formas de cultivar a escrita no cenário atual. Os encontros acontecem mensalmente via Microsoft Teams. Neste mês, a narração dos poemas é feita pela escritora Gilena Lima, residente em Belém do Pará e participante ativa dos encontros do projeto. Para conferir os episódios, acesse youtube.com/sesc-sorocaba. Para ouvir novamente as informações, vá ao nosso site cruzeirofm.com.br. Programe-se. Maria Helena Morim, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Você ouviu no Jornal da Cruzeiro. Programe-se. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. 27 municípios. Uma área com mais de 11.600 quilômetros quadrados. Mais de 2 milhões de habitantes. E uma das principais economias do Brasil. Agora, no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, região metropolitana de Sorocaba. A Prefeitura de Votorantim iniciou nesta segunda-feira o cadastro para pessoas com comorbidades receberem a vacina contra a Covid-19. O processo pode ser feito nas UBSs e nas unidades de estratégia de saúde da família. Os públicos-alvo serão pessoas entre 18 e 59 anos com síndrome de Down, pacientes renais em diálise e também transplantados em uso de imunossupressores. A data de início da vacinação para esses grupos ainda será informada, segundo a Prefeitura, assim que o município receber as doses. A Secretaria de Saúde deve divulgar as listas de agendamento com local e horário para aplicação dessas doses. Para esse processo de cadastramento, a Prefeitura de Votorantim elaborou uma declaração médica para portadores de doenças. O paciente atendido na rede particular, em clínicas médicas ou hospitais, precisará preencher essa declaração e colocá-la em anexo. Já a pessoa com histórico de atendimento em uma UBS da cidade não será obrigada a fazer esse procedimento, porque o preenchimento do relatório será feito pelo médico da própria unidade de saúde a qual o paciente com comorbidade é atendido.

Esse imunizante estava sendo usado em gestantes com comorbidades, agora só podem ser aplicadas nas grávidas a Coronavac e também a vacina da Pfizer. E daí você acaba, né, as redes sociais, tudo é muito rápido, tem aquela mistura de medo, de pavor e da orientação. Há pouco nós recebemos aqui da Prefeitura de Sorocaba, eu quero agradecer aqui a Fernanda Buratini, secretária de Comunicação, que o município está aguardando uma informação oficial do governo do estado, que vem do Grupo de Vigilância Epidemiológica sobre o tema. E essa nota chegando, essa orientação chegando aqui em Sorocaba, será compartilhada também com a imprensa, com as informações oficiais do governo do estado, orientando sobre essa questão envolvendo a AstraZeneca, principalmente para as grávidas. A verdade é que, diante dos fatos que estão acontecendo, claro que automaticamente tem a suspensão, mas agora todos ficam ansiosos em saber de fato o que aconteceu, né? Porque teve mulheres grávidas que tomaram também exatamente, essa vacina já, exatamente. Né? Exatamente. Tem muita gente que manifestou, imagine você, uma mulher grávida, né? A preocupação que a mãe tem em relação à gestação, os cuidados com o seu filho, e de repente ela recebe, vê a possibilidade de ser imunizada contra a Covid-19. Recebe a vacina e depois chega a informação que a vacina que ela recebeu não é recomendada a grávidas, né? Aí é uma situação bem complicada. Então, cabe esse cuidado, essa cautela. E a gente falava, né, Fábio, essa questão da vacinação é algo muito complicado e da forma que se trata a doença, porque o que surgiram de especialistas, pseudo-especialistas, né, em relação ao coronavírus, falando isso, falando aquilo... E, na verdade, a gente percebe que a ciência ainda está estudando tudo isso com relação à Covid-19, ao tratamento, a questão da imunização, tudo é muito novo. E, bem que a gente vai acompanhando nesse mais de um ano, né, em que temos a pandemia do novo coronavírus, a ciência está trocando o pneu com o carro andando, porque os casos continuam acontecendo... Os tratamentos continuam sendo aplicados e testados de uma forma ou de outra. A vacinação acontecendo em caráter emergencial, em tempo recorde, as vacinas sendo aprovadas e a necessidade disso para evitar aí um colapso também na área da saúde. A ciência sendo desafiada a todo momento por conta dessa pandemia. E agora temos essa novidade, né, com relação às gestantes, às grávidas. E vamos aguardar, então, o parecer da saúde, da vigilância sanitária também, a Anvisa, que recomendou, isso é uma recomendação da noite de ontem apenas, isso. Que a suspensão imediata da aplicação da vacina contra a Covid-19 para as grávidas, mas não temos aí ainda um sinal do porquê isso aconteceu, do qual a indicação, né? Então, vamos esperar um resultado aí, um parecer da Anvisa para a sequência da imunização. O fato é que muita gente acaba discutindo, brigando em relação à questão da ciência, economia e saúde, sabe? É tanta discussão e as coisas estão acontecendo, as pessoas estão testando, estão buscando soluções com o problema aparecendo, e o problema seríssimo com relação à pandemia. Então, é muito difícil a situação dos especialistas, dos cientistas que tentam buscar meios para enfrentar essa pandemia da Covid-19. É um desafio e tanto. Então é melhor, nesse momento, mais prudente aguardar a informação exata, as constatações que estão sendo feitas pelos cientistas em relação a essa questão da pandemia do novo coronavírus, especialmente agora para a imunização das gestantes. Então acho que a precaução agora vale um pouquinho mais, já que, como eu disse, a ciência está trocando o pneu com o carro andando no meio dessa pandemia, dessa loucura toda. Então vamos aguardar um parecer e talvez a medida mais prudente mesmo seja a suspensão enquanto não se tem um resultado efetivo em relação a essa imunização. E como disse a Prefeitura, ainda no aguardo dessa informação oficial, que nós também queremos receber aqui para compartilhar com os nossos ouvintes essa orientação. Está suspensa por enquanto, mas também todos querem saber oficialmente o que será feito a partir de agora. Né? Temos as informações também de que as cidades também da região de Sorocaba está suspenso também o uso da Coronavac em relação da Coronavac, não, perdão, da AstraZeneca de Oxford para gestantes. Então, não é uma medida só de Sorocaba, as outras cidades da nossa região metropolitana também adotando a mesma postura em relação ao imunizante para as gestantes. É, a determinação da Anvisa, né? Essa suspensão para todo o Brasil, até que tudo fique devidamente esclarecido envolvendo, né, as gestantes, principalmente. Só para fechar aqui o Espaço Cidadão, Caio César, só atualiza para a gente a questão de Votorantim. Tem muita gente aqui que está vendo, está observando aqui as determinações e algumas regras para vacinação hoje em Votorantim. E as pessoas às vezes ficam um pouco confusas, né? Porque é tanta informação. É um a pode um horário, é horário daqui, é horário de lá, enfim. Pois é. Resumidamente, eu sei que o release é longo, mas tem os acontecimentos que merecem aqui essa orientação, principalmente para você de Votorantim. Vamos lá, são dois pontos de vacinação em Votorantim hoje, na Praça de Eventos Leci de Campos e no Parque Jataí. É, o processo de vacinação na Praça de Eventos, ele vai ser dividido em algumas etapas, então vamos lá. Primeira dose para pessoas entre 60 e 63 anos, essas pessoas que estão com o nome na lista, estão recebendo as doses das 8 da manhã, desde as 8 horas da manhã, e vai até as 10h30. Entre 10h30 e 11 horas, o público-alvo vai ser idosos de 64 anos, que também estão nessa lista, e ainda de primeira dose. Às 11 horas, pessoas entre 65 e 67 anos, que também estão nessa lista de primeira dose ainda, que ainda não tinham conseguido receber essa primeira dose. E aí, no mesmo horário, até o 12h30, os profissionais de saúde que ainda não receberam também a primeira dose. Então, começando, só repetindo rapidamente, a primeira dose para pessoas de 60 a 63 anos, todos esses com nome na lista, tá, Fábio? Entre 60 e 63 anos, das 8 às 10h30, das 10h30 às 11, pessoas de 64 anos, a partir das 11 horas em pessoas de 65 e 67 anos de idade e até o 12h30, profissionais de saúde que recebem a primeira dose. Aí vamos lá, os outros grupos agora. Há aquela famosa repescagem em Votorantim hoje também, pessoas com 63 anos ou mais que não estão na lista e que por algum motivo não foram vacinadas com essa primeira dose, poderão também receber a dose na Praça de Eventos Leci de Campos. Aí o trabalho começa ao 12h30. Do 12h30 até as 14h30. Apenas do 12h30 até as 14h30, as pessoas que vão participar dessa repescagem. Por algum motivo estava cadastrada e não conseguiu ir na data e horário agendado. Tem mais uma chance. Tem mais uma chance. A partir do 12h30, então, até 14h30 da tarde. E para fechar, aí a segunda dose. De acordo com a Secretaria da Saúde, as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac e Butantan há 28 dias na cidade recebem a segunda dose na Praça de Eventos Leci de Campos, aí o trabalho no horário normal, desde as 8 da manhã até as 3 horas da tarde. E os profissionais de educação recebem a segunda dose também, aí seguindo a mesma lista, das 8 da manhã até as 2 e meia da tarde, aí no Parque Jataí. Então, exclusivamente no Parque Jataí hoje, os profissionais de educação que recebem essa segunda dose. Os demais grupos e a repescagem, enfim, a segunda dose para quem recebeu a Coronavac há mais de 28 dias, todo esse processo na Praça de Eventos Leci de Campos. Toda essa programação, Fábio, está no site da Prefeitura de Votorantim, votorantim.sp.gov.br, mas resumindo aí então, teremos dois pontos de vacinação hoje, recebendo primeira e também segunda dose. Só fechando aqui esse espaço, o Cidadão é destaque no site da Cruzeiro FM. Tiroteio deixa pelo menos 11 mortos em escola na Rússia. 11 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas esta manhã durante um ataque a uma escola na cidade russa de Kazan. O ataque foi feito por dois atiradores. Um deles, um adolescente, acabou detido e o outro morreu no confronto com a polícia. Entre os mortos estão estudantes e um professor. Destaque completo, matéria completa, está disponível para você em cruzeirofm.com.br. Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte. Construtora Planeta informa 8h20. Para você compartilhar o mais belo pôr do sol da cidade, lançamento União Planeta. Apartamentos de 48 a 97 metros quadrados no Alto da Boa Vista. Visite os nossos decorados e saiba mais em unionplaneta.com.br. É Planeta, pode confiar.

para o embarque para o Brasil. Precisamos que esses insumos sejam embarcados para que o Butantan possa processar dentro do prazo normal que faz, trabalhando 24 horas por dia, são 4 turnos de 6 horas, para processar mais vacinas. Presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, também comentou sobre a liberação desses insumos junto ao governo chinês. A situação ainda é a mesma da semana passada. Nós não temos definição da liberação do insumo na China. Existe a expectativa de 4 mil litros, sim, e esperamos que até na quarta-feira, dia 13, né, nós possamos ter uma notícia positiva. Temos trabalhado intensamente tanto com a Sinovac como com a embaixada aqui no Brasil, mas a situação, ela, nesse momento, ainda não teve nenhuma alteração. É a mesma situação da sexta-feira da semana passada. Aguardamos autorização para embarque e, portanto, a chegada, se isso acontecer, até o dia 18. Dimas Covas comentou também como fica o cronograma de produção e entrega das vacinas com o atraso desses insumos, podendo trazer reflexos no plano de imunização para o segundo semestre. Nós temos a previsão de entrega dos 100 milhões até setembro. Tínhamos feito um adiantamento dessa previsão para até agosto, mas nesse momento tudo fica em interrogação. Para maio, temos a entrega dessa semana, a 2 milhões no dia de hoje, mais 1 milhão na quarta-feira, 1 milhão e 100 na sexta-feira. E a partir daí não teremos mais vacinas, porque não recebemos o IFA. Então aguardamos essa chegada de material para que isso possa ser processado. A situação parecida com essa também é enfrentada pela Fiocruz, né? Que é a informação que eu tenho, que também não teve o seu IFA liberado. Então preocupa muito, sem dúvida nenhuma, o cronograma de vacinação, não nesse momento, né? Mas a partir de junho poderá sofrer algum impacto. Apesar dessas estimativas, a coordenadora do Centro de Imunização do Estado de São Paulo, Regiane de Paula, assegurou que isso não deverá atrapalhar o plano de imunização contra a Covid-19 no Estado para os próximos dias. Há uma previsão de chegada de Pfizer também e AstraZeneca. Então, o Estado de São Paulo não irá paralisar as suas vacinações, ou seja, tudo aquilo que já foi anunciado e que mais será anunciado na quarta-feira, temos condições e vamos fazer a vacinação para todos os paulistas. Na próxima quarta-feira está programada mais uma coletiva de imprensa do governo do Estado de São Paulo para divulgar novas ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Agora em Sorocaba, 8h28. Agora, no Jornal da Cruzeiro, Espaço Cidadão, onde você é ouvido. Espaço Cidadão. Mais uma vez o destaque para a participação do ouvinte da Cruzeiro FM dentro do nosso jornalismo aqui, o Jornal da Cruzeiro, edição desta terça-feira. Você grava a sua mensagem, deixa aqui a sua opinião, o seu pedido também. Espaço aqui que nós vamos sempre em busca para uma resposta à demanda apresentada por você todos os dias dentro do jornalismo da Cruzeiro FM. Temos aqui mais uma sequência, participação do ouvinte, vamos ouvi-los. Bom dia, é Cláudio aqui de Sorocaba. Eu queria fazer um comentário sobre esse título, né, de cidadão sorocabano que vai à votação aí para o presidente e seu filho. Eu acho que, sabe, entra vereador, sai vereador, teriam que ter maiores critérios, né, para concessão de títulos de cidadania. Os nossos vereadores estão um pouco equivocados quando uma pessoa merece um título de cidadão da cidade, entendeu? Aliás, no meu ver, essas concessões aí de títulos, para mim devia ser extinto, porque isso gera custo. A sessão gera custo, a sessão solene depois para a entrega do título gera custo, entendeu? A confecção do título gera custo. Isso, para mim, é lobby com nosso dinheiro. Então, isso, para resumir, para mim devia ser extinto. Mas, se optarem por continuar, que tenha maiores critérios. E nenhum vereador vota contra. Todos votam por unanimidade, porque um dia ou outro ele vai apresentar também uma proposta de título e quer que seus amigos também votem a favor. Com relação à vacinação e ao fato de se suspender a vacinação para as grávidas e tudo mais, eu volto a bater na mesma tecla. Tudo foi feito de uma forma atropelada. E não foi feito os estudos necessários para que realmente você tivesse uma afirmação de que, pô, a vacina ela funciona, a vacina é efetiva e tal. O simples fato dos laboratórios não assumirem qualquer tipo de efeito colateral, fica claro que nós, população, não só brasileira, mas a população mundial, está servindo de teste para vacina, sabe? Nós precisamos de um imunizante, nós precisamos mais do que de um imunizante, que os nossos governantes comecem a pensar mais no nosso povo e que a gente tenha uma maneira, um protocolo de como conseguir conviver com o vírus, porque o vírus não vai sumir nem com vacina ou não, é a mesma coisa da gripe. Agora, eu de novo falo que é lamentável você atropelar as etapas única e exclusivamente sob o pretexto de salvar vidas, como vive falando o João Dória. Na realidade, o pretexto ele é esse, mas o fato em si é ganância financeira. Bom dia, amigos da Cruzeiro FM. Quem está falando é o Amauri aqui do Ibiti. Eu queria uma informação, se alguém pudesse dar um retorno da Prefeitura ou da Secretaria da Saúde. A minha sogra, ela tomou a primeira dose da Coronavac e a semana passada ela foi tomar a segunda, já com 30 dias, ultrapassando tudo já. E deu algum problema no sistema lá, ela não conseguiu tomar essa dose. Faltou vacina. E agora não tem informação, já ligamos em vários números, secretaria, prefeitura, site. Não tem uma data, não tem nenhuma resposta concreta sobre quando vai ter essa segunda dose da Coronavac, até 68 anos. E já está indo para 40 dias, o nosso medo é que a primeira dose se perca, né, por vencimento de prazo. Queria que as autoridades aí, a prefeitura ou a secretaria, pudessem me dar uma resposta. Conto com vocês da rádio aí. Um bom dia, um grande abraço a todos. Bom dia a todos, meu nome é Janilo. Gostaria de pedir para a prefeitura de Sorocaba colocar containers no bairro Caguaçu, na bifurcação da estrada do Iabico com a estrada José Leme. Tem lixo por todo lado, tem manancial perto. Tem bastante sacolas, lixo espalhado, porque os cachorros que moram na rua estão virando lixo lá. E também é uma questão ambiental, né? O lixo espalhado. Precisamos de container lá. Obrigado a todos, um ótimo dia. Valeu, gente. Obrigado aqui pelos áudios, pela participação. A Mauri, né, tá com essa preocupação, a sogra dele, que não conseguiu tomar a segunda dose da Coronavac. Teve aquele problema, né, André? A questão de agendamento. Não tinha vacina, foi cancelado, daí teve agendamento. Nem todos conseguiram o agendamento. Uhum. E agora estão nessa dúvida. Já passou aí mais de 30 dias para tomar a segunda dose. E a maioria das pessoas que estão entrando em contato, não é só o caso do Amauri, não. Nós já enviamos aqui também já uma outra manifestação aqui da nossa ouvinte. Deixa eu só ver o nome da nossa ouvinte. A Cristiane, que também está pedindo aqui nosso auxílio, que ela não consegue resolver essa questão. Enviamos as demandas à prefeitura. Também quero agradecer aqui a Fernanda Buratini, secretária de comunicação, que já está verificando qual é a orientação junto à Secretaria da Saúde para esses ouvintes que estão com problemas para receber a segunda dose da Coronavac, já se passaram mais de 30 dias. Fábio, recentemente o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, mencionou que é lógico que você tem essa questão da preocupação de tomar no prazo as doses da vacina o mais rápido possível, mas que não haveria problemas passar alguns dias de receber a segunda dose do imunizante. E é claro que assim que chegar essas doses, né? Lembrando que ontem o governo do estado de São Paulo, a gente até acompanhou a matéria, já distribuiu ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde posteriormente vai distribuir aos governos estaduais e aos municípios a dose da Coronavac. Então, muito provavelmente, a Prefeitura de Sorocaba deverá colocar à disposição a segunda dose também da vacina do Instituto Butantan para as pessoas que ainda não receberam essa última dose do imunizante

CDHU, trabalhando no escritório aqui em Sorocaba, falando sobre eventos CDHU, atendimento à população, que agora também tem essa nova missão. E o assunto é tão importante quando se fala de regularização fundiária. E na entrevista que nós tivemos aqui na semana passada com o secretário Flávio Amari, alguns questionamentos foram feitos a ele justamente sobre o plano envolvendo uma parceria entre o governo do estado e também a prefeitura de Sorocaba. Já já, doutor Eric fala sobre isso. Primeiro, bom dia, doutor Eric. Mais uma vez, o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM. Mais um desafio importante, falando exatamente sobre regularização fundiária agora como secretário executivo do programa. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da Cruzeiro FM. É uma satisfação muito grande poder estar na manhã de hoje prestando serviço à nossa população e esclarecendo todas as dúvidas aí que possam existir com relação à regularização fundiária agora em todo o estado de São Paulo. A responsabilidade aumentou, Fábio. E que missão, né, doutor Eric? Porque você ter na sua mão quem tem a moradia, tem a sua casa, investiu no seu imóvel, mas não tem a regularização ainda confirmada, é aquele pesadelo, né? Você fica pensando nos filhos, o que você vai deixar para as futuras gerações dentro do projeto de vida que você estabeleceu. Quando a pessoa recebe essa regularização, tudo confirmado e no papel, é uma alegria como se estivesse recebendo a sua casa própria. É uma missão e tanto, hein, doutor? Sem dúvida. É uma missão que me foi confiada pelo nosso secretário de Habitação, né, Flávio Amari, pelo nosso governador João Dori, pelo nosso vice-governador Rodrigo Garcia, que eu aceitei aqui como um grande desafio, o maior desafio que até hoje eu enfrentei na área pública, porque ele atinge todos os municípios do nosso estado de São Paulo, desde a capital, né, em núcleos consolidados, como Paraisópolis, por exemplo, as cidades pequenas, né, que tem cerca de 1.000 habitantes, como Uru, por exemplo, também. Então, vai desde a maior cidade, a menor cidade do nosso estado, um programa que busca levar dignidade àquelas famílias que, ao longo de suas vidas, edificaram a sua moradia, consolidaram a sua moradia numa área que não é reconhecida pelo poder público como uma área regular. Então, o programa de regularização fundiária do Estado de São Paulo busca levar essa dignidade a essa família, que é ter a sua escritura da propriedade da sua casa, um reconhecimento pelo estado da propriedade daquela que você já construiu ao longo dos muitos anos que se passaram na vida desse cidadão. Agora, doutor Eric, explica para a gente o que determina essa questão da regularização. A pessoa ela comprou um terreno que não estava regularizado, ela estava num empreendimento não legalizado, enfim. Qual é o perfil dessas pessoas que hoje lutam pela regularização do seu imóvel, do seu terreno? E também depende do quê? Ela tem que procurar a prefeitura? É um trabalho que vem da prefeitura para o governo do estado? Explica para a gente como funciona isso. Exatamente. São inúmeras as formas, né, que o cidadão ele pode se encontrar nesse momento. Às vezes ele compra um terreno, uma área, achando que aquela área é uma área regularizada, uma área com um reconhecimento, né, por parte das prefeituras, por parte do Estado, e na verdade não é, né? Então ele constrói num local onde não existe esse reconhecimento, então ele não tem escritura. Ele tem geralmente um contratinho de gaveta, um contratinho feito quem fez esse loteamento de forma irregular, e ele mesmo, né? Então, ao longo dos anos, esses núcleos habitacionais, eles acabam se consolidando. Vou mencionar aqui Sorocaba, um que já foi finalizado, e o secretário fez a entrega dos títulos aos moradores no ano passado. O Jardim Gualberto Moreira, para quem não conhece esse bairro na cidade de Sorocaba, ele fica às margens da rodovia Raposo Tavares. Então, você termina ali a Nogueira Padilha, passa por debaixo da rodovia Raposo Tavares e do lado direito é o Jardim Humberto de Campos. Então, ali é um núcleo habitacional de mais de 40 anos, consolidado, que tem toda a infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, coleta de lixo, escolas ali no bairro, e o cidadão ele não tinha a escritura da sua propriedade. Então, um trabalho conjunto que foi feito entre o governo do estado com o município de Sorocaba, proporcionou aos moradores daquele núcleo habitacional o tão sonhado título, né, de propriedade, a escritura da casa daquele cidadão. E assim nós temos inúmeros casos, não só na cidade de Sorocaba, mas em toda a nossa região, em todo o estado como um todo, Fábio. Bom dia, doutor Eric, André Fazano, prazer falar com o senhor mais uma vez. Doutor, importante destacar que aqui em Sorocaba também temos essa questão da regularização fundiária, em alguns bairros também, especialmente ali na Zona Oeste, Zona Norte da cidade também, né? O senhor conhece bem, por ter sido secretário aqui na cidade de Sorocaba, secretário de governo, tratado muito dessa questão da parte da habitação também, estando à frente da CDHU também. Para Sorocaba, temos novidades importantes? Eu sei que o senhor assumiu agora essa função dentro da secretaria, mas conhece bem aqui a realidade de Sorocaba. Temos algumas novidades importantes para passar para as pessoas que aguardam a regularização fundiária de suas áreas aqui na nossa cidade, doutor? Temos sim, André. Prazer falar contigo nessa manhã. Sorocaba é a cidade do secretário de habitação. Não teria como ser diferente, a gente ter uma atenção diferenciada nesse município. Em especial, na última semana, mais especificamente na última quinta-feira, o prefeito Rodrigo Manga esteve aqui na cidade de São Paulo, numa reunião com o secretário Flávio Amari, e eu estive com o Thiago da Guia, que é nosso secretário de habitação do município, e as equipes técnicas, traçando uma estratégia de atuação conjunta, município e estado, nos mais diversos bairros da nossa cidade. Nós temos bairro, como você mencionou, na Zona Oeste, na Zona Leste, na Zona Norte, nossa cidade, onde nós intensificaremos os trabalhos aí nos próximos meses. Então, já posso adiantar, assim, alguns bairros que já estão numa situação bastante avançada, Jardim Excelsior, Itapemirim, Laranjeiras, Jacutinga, enfim, são bairros importantes na nossa cidade que têm esse desejo e essa intenção conjunta, município e estado, em estarem realizando o sonho dessas famílias que não têm escritura da sua casa, daquela moradia em que residem. Agora, doutor, lógico que depois de tantos problemas que foram registrados aqui na cidade de Sorocaba, tivemos questão de reintegração de posse também, que é algo muito triste, né? A gente vê pessoas que não tem quase nada, perdendo ainda aquilo que tem. E justamente por conta disso, por invadir áreas que não são regularizadas, enfim, é uma situação muito séria. Mas hoje também os programas habitacionais mudaram e existe todo um sistema para que esse trabalho seja feito paralelo, né? Com a entrega desses residenciais e a questão da regularização fundiária também, está tudo ocorrendo certo. Mas temos essa preocupação também com relação a áreas. Se é muito burocracia você regularizar uma determinada área ou compensa mais essas pessoas serem contempladas em planos habitacionais, programas habitacionais a serem apresentados, enfim, esbarra em alguns casos aqui na nossa cidade que muitas vezes é mais viável para essas famílias procurar os programas habitacionais do que a regularização fundiária? Sem dúvida. Os programas habitacionais permitem às famílias ingressarem numa casa, né, numa moradia, já com toda uma infraestrutura e toda uma regularização que é digna para aquela família que vai estar adentrando nesse imóvel, né? A questão da regularização, André, e é importante enfatizar, nós não aqui incentivaremos as pessoas a invadirem terras, não é nada disso. A gente tem buscado, com o trabalho da regularização fundiária, corrigir problemas históricos, na maioria dos casos, em que as famílias, e a legislação foi mudando ao longo do ano também, né? Isso que é importante frisar. A gente está falando de núcleos consolidados de 20, 30, 40 anos, em que aquela pessoa reside naquele local, e que por razões legais ela não tem a escritura. Então, o programa ele visa corrigir, né, fatos históricos que não permitiram aquela família a terem a sua escritura. E a legislação ela foi se aperfeiçoando ao longo dos anos, e hoje a gente tem uma legislação recente que permite um passo a passo feito pelo município, e no caso aqui com a parceria do Estado, nas áreas de interesse social. É importante frisar isso. O trabalho que nós realizamos são para aquelas pessoas que não têm condições e das suas próprias expensas, né, arcar com o trabalho desses profissionais, um arquiteto, um advogado, um engenheiro, enfim. O trabalho que nós realizamos são em áreas determinadas pelo município como áreas de interesse social, onde as pessoas não têm essa condição. Então, o Estado banca todo o custo de projetos, todo o custo do trabalho desses profissionais para que o cidadão simplesmente no dia da entrega retire a sua escritura em seu nome. Nós estamos ao vivo com o advogado Dr. Eric Vieira, ele que é secretário executivo do Programa de Regularização Fundiária do Estado de São Paulo. Não seria diferente, né, quando se fala nesse assunto regularização, trabalho do governo do Estado na área da habitação, parceria com a cidade de Sorocaba também. Temos aqui vários ouvintes com dúvidas e a gente vai repassar esse material no próximo bloco ao Dr. Eric Vieira, que permanece conosco em mais um bloco aqui no Jornal da Cruzeiro. Você ainda dá tempo de participar? Rápido, rápido, enviando aqui a sua pergunta para o 991355532. Já tem uma sequência aqui para o Dr. Eric, citação dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa. Voltamos já já com o Dr. Eric Vieira, secretário executivo do Programa de Regularização Fundiária do Estado de São Paulo. Inteligente, ágil, competente, formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Construtora Planeta informa 8h51, uma nova centralidade urbana em Sorocaba. Breve lançamento Planeta Square Garden. Dois condomínios residenciais, uma torre comercial e mall com 8 lojas, conectados por uma acolhedora praça central. Saiba mais em 15988262617. É Planeta, pode confiar. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Núcleo de Reabilitação Motora da Academia Ápice, o melhor para a sua saúde. Ligue 3229-0207. E Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Vamos lá, doutor Eric, tem tanta gente participando conosco aqui, que bacana, né? As pessoas estão aproveitando o espaço aqui para tirar as dúvidas. Eu começo esse bloco, nós estamos ao vivo com o doutor Eric Vieira, ele que é o secretário executivo do Programa de Regularização Fundiária do Estado de São Paulo. Eu quero começar aqui, primeiro quem está mandando um grande abraço ao senhor é a Cris Soares. Ela está dizendo aqui, parabéns ao doutor Eric pela atenção aos mutuários da CDHU, sempre atendendo com muita atenção, está trazendo aqui os elogios também. A Cris Soares está mandando um abraço ao senhor, reconhecendo o trabalho, viu, doutor Eric? Puxa, que bacana. Esse é o tipo de carinho que para nós aqui que estamos na gestão pública é muito importante, porque é um combustível, né? De toda a dedicação que a gente faz, esse reconhecimento é muito importante. Obrigado, Cris, pelo carinho, viu? Bom dia. Deixa eu aproveitar até a pergunta da Cris. A gente fala tanto, né, desse escritório regional CDHU aqui em Sorocaba. Como fica daí os assuntos da CDHU? Quem tem algum problema, precisa resolver alguma orientação com essa nova formatação? O escritório de Sorocaba deixa de operar? De que maneira esse atendimento vai acontecer, hein, doutor? Não, na verdade, o escritório permanece com suas atividades atendendo 62 municípios da nossa região, né? E eu venho para São Paulo, mas um outro profissional, nos próximos dias, com certeza será nomeado como novo gerente regional da CDHU. Eu deixo a gerência regional, mas o escritório continua com todas as suas funções normalmente. Legal, quem está mandando um abraço aqui também, eu também mando um abraço ao Alexandre Robim, ele que tantas vezes esteve conosco aqui também, está enviando um grande abraço ao senhor, falando pelo excelente trabalho à frente do programa Cidade Legal da Secretaria Estadual da Habitação, liderada justamente pelo secretário Flávio Amari. O Alexandre Robim está acompanhando a entrevista, está mandando um abraço também, viu, doutor Eric? Que legal, que bacana. O Alexandre é um grande amigo, né, de muitos anos aí, estudamos juntos na adolescência, no Aquiles de Almeida, e mantemos essa amizade nos dias de hoje, e agora trabalhamos juntos aqui na Secretaria de Habitação em São Paulo. Então, muitas vezes a gente vai e volta juntos, ele deve estar na audiência aí, deve estar chegando aqui em São Paulo, viu, Fábio? Legal. A dona Ieda, do Piazza de Roma, fala sobre essa questão da preocupação dela com problemas CDHU. Não seremos mais atendidos pelo doutor Eric aqui em Sorocaba? Tô vendo aqui que o senhor tem um fã-clube aqui, viu, pelo atendimento, viu, doutor Eric? Que legal, fico muito feliz, dona Ieda. Na nossa audiência, mando um grande abraço para ela. Fábio, a gente procura, de uma forma muito humanizada, né, atender as pessoas e eu me coloco no lugar dessas pessoas, às vezes com problemas, enfim, decorrente de uma série de questões, mesmo antes, né, da questão da Covid, da pandemia. Eu procuro me colocar no local da pessoa, no lugar da pessoa, né, e tento fazer um atendimento como se fosse para minha mãe, para minha avó, para minha esposa, porque aí eu acredito que o atendimento vai ser um atendimento de qualidade. E foi isso que nós fizemos ao longo de um ano e meio, frente à Regional Sorocaba. Eu tenho o questionamento do Roberto da Vila Hortência. Ele diz o seguinte: como saber se a pessoa tem direito à regularização fundiária? Onde procurar essa informação e levantamento da situação do imóvel, doutor Eric? Normalmente, o município faz a indicação, né, da parceria, do convênio, para o Estado. Então, Roberto, se você tem alguma dúvida, e naquela região da Vila Hortência, um pouquinho mais para cima, ali no Colorau, aquela região ali tem núcleos habitacionais que podem sim ser inseridos no programa, no convênio, para serem trabalhados. Então, eu sugeriria a ele que procurasse a Secretaria de Habitação aí da nossa cidade, né, para que ele verificasse a situação do imóvel em que ele reside, para ver se eventualmente até já não está inserido num trabalho que nós estamos realizando já nesse programa do Cidade Legal. E dentro desse planejamento, o Clédson da Vila Fiore está perguntando aqui o senhor sobre a região de Brigadeiro Tobias. Está no projeto do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, a questão da regularização nesta região? Sim, nós temos na região de Brigadeiro Tobias alguns núcleos habitacionais que estão sendo trabalhados. Pode ficar tranquilo, Clédson, nós estamos atentos a essa questão ali de Brigadeiro e não só Brigadeiro, né? Quando a gente fala Brigadeiro, é Brigadeiro e adjacências ali. Tem alguns núcleos habitacionais que já estão sendo trabalhados. Doutor Maurício Campanati também está aqui no fã-clube do doutor Eric, está mandando um grande abraço, parabenizando e, claro, deixando aqui todo o respeito, todo o carinho dele sobre esse novo desafio. Está mandando um grande abraço ao senhor aqui também, doutor Maurício Campanati, que acompanhando aqui a nossa programação na manhã desta terça-feira. Envio um abraço e o desejo aqui boa sorte nessa nova função também, viu, doutor Eric? Eu que agradeço a audiência do Maurício. O Campanati é um grande amigo. Nós realizamos um trabalho muito bacana aí em Sorocaba. Quando ele, então, secretário de Habitação do município, e eu, secretário municipal dos Negócios Jurídicos, tivemos o privilégio, né, de fazer a entrega do conjunto habitacional, um dos maiores, talvez, eu não sei se é o maior, mas um dos maiores, com certeza, da América Latina, que é o Carandá e o Alto de Ipanema. Então, um grande abraço, Maurício. Obrigado pela audiência e pelo acompanhamento da entrevista. Tem mais gente participando conosco aqui. Vamos ouvir aqui mais um questionamento. Olá, bom dia, meus amigos da Rádio Cruzeiro FM. É uma satisfação poder estar participando com todos vocês. Eu me chamo Márcio, sou morador aqui da cidade de Sorocaba. E o doutor Eric acabou de comentar que muitos lotes, né, muitos empreendimentos acabam sendo vendidos de forma incorreta, né? Por não ter aí, de fato, uma situação regular. E aí eu queria perguntar ao doutor, e a fiscalização não existe? Porque a pessoa abre um empreendimento, vende lotes sem ter uma regularização, não existe uma fiscalização para que evite esses tipos de problemas no futuro? É a pergunta do Márcio ao senhor aqui, doutor Eric. Excelente pergunta do Márcio. O Márcio tem toda a razão, né? Ao longo dos anos, como eu disse, a legislação ela foi se aperfeiçoando, né? Então, hoje, para que haja um loteamento regular, é necessário fazer a incorporação desse loteamento. Mas vale para as duas pessoas, Márcio. A fiscalização é necessária, deve acontecer. O Poder Público Municipal é responsável por fiscalizar, né, as áreas que estão dentro do município, mas é importante também que o cidadão, antes de fazer a aquisição dessa área, faça as pesquisas em cartório, faça as pesquisas na Prefeitura Municipal para ver se aquela área é uma área que está regularizada, se é um loteamento aprovado ou não, para que ela não tenha esse tipo de problema e no futuro ela venha a sofrer as consequências do prejuízo. Porque às vezes é uma área que geralmente, Fábio, é vendida num valor menor, mais barato, mas não tem nenhuma infraestrutura e não tem também a legalidade e o reconhecimento do Estado daquela propriedade, o que é ruim, né, para aquela pessoa, porque ela, entre aspas, ganha no primeiro momento pagando um pedaço de terra mais barato, mas ela não vai ter nenhuma infraestrutura e a moradia dela, a casa dela, não vai ter o reconhecimento por parte do Estado, não vai ter a escritura pública da propriedade. Eu tenho ainda a participação aqui do Dr. Robson Coivo, está participando conosco aqui, mandando um grande abraço, secretário, né, de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo aqui da cidade de Sorocaba, está acompanhando a nossa entrevista, enviando também um grande abraço, está percebendo aqui que o fã-clube só aumentando, hein, doutor Eric? Que legal, são amigos, né, que ao longo da vida a gente foi construindo, o Robson também foi secretário comigo, né, na Prefeitura Municipal de Sorocaba, a gente criou aí uma amizade, um respeito recíproco muito grande, e a gente está sempre falando aí através do Zap Zap, é uma pessoa que a gente tá sempre trocando ideia e buscando aí coisas boas para a nossa cidade em conjunto. Um abraço, Robson. E até como destaque final, a pergunta é do Humberto de Votorantim, ele lembra aqui de um projeto, olha, várias vezes, né, quer ver a gestão do então prefeito de Votorantim, o Carlos Augusto Pivetta, que quantas vezes esteve conosco aqui, que era um projeto de desfavelamento em Votorantim, doutor Eric. Humberto está perguntando por quê. Ele lembra desse projeto, ele falando aqui, deu muito certo naquela ocasião, as pessoas que estavam morando em favelas foram contempladas com apartamentos, foi o terreno que então era ocupado, foi totalmente limpo ali pela prefeitura, era uma área verde, no entanto, com o passar dos anos, toda aquela área foi novamente ocupada, inclusive por pessoas que foram contempladas com apartamentos, que voltaram para o terreno e revenderam aquele terreno, uma situação totalmente irregular. O Humberto pergunta, é a mesma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Márcio, a questão da fiscalização. É algo da Secretaria de Regularização Fundiária também essa questão envolvendo projetos que já foram aplicados em algumas cidades, como essa de Votorantim, desfavelamento, onde a pessoa é contemplada com apartamento, mas ela volta para vender o terreno que ela vivia com a família. Aí está errado, não está não, doutor Eric? Completamente errado, né? Esse é o absurdo que nós estamos buscando combater. A fiscalização das áreas públicas e até mesmo as áreas privadas é de responsabilidade dos municípios, né? Então, cada município, dentro da sua, do seu território, é responsável por essa fiscalização. Eu me recordo desse trabalho que o então prefeito, acho que Jair Cassola começou, e depois o Pivetta deu continuidade, em muitas cidades, o próprio Carandá, nós também fizemos isso em Sorocaba, né? Tiramos várias pessoas, várias famílias que moravam em área de risco, em áreas irregulares, e foram alocadas lá no Carandá. São os programas que nós chamamos de demandas fechadas, que são aquelas famílias que não precisam necessariamente participar do sorteio e são indicadas pelos seus respectivos municípios. Mas aí compete à prefeitura local essa fiscalização, porque se esse cidadão que foi contemplado teve a parceria, vamos assim dizer, do Estado, do município, da União, no programa Minha Casa Minha Vida, que era esse programa aí do desfavelamento, abre mão disso, vende essa unidade, volta para uma área de risco, esse cidadão ele deve ser penalizado, ele deve ser punido, né, com a perda da unidade realmente. Quem comprou essa unidade nova dele deve também ser penalizado e essa unidade ser encaminhada para uma outra pessoa. Agora, se nós não tivermos uma fiscalização efetiva, Fábio, das áreas públicas e privadas dos municípios, nós vamos enxugar gelo, porque não há recurso, não há trabalho, né, que dê conta de regularizar tanta moradia. Então, o ideal é que a gente consiga regularizar esse passivo, vamos assim dizer, que aconteceu já no passado, né, e traçarmos uma linha que daqui para frente não vai acontecer mais, que haja essa atenção por parte dos municípios, que sempre que houver a construção de uma ou duas unidades, o município já vá lá com seus fiscais de posturas e não permita o crescimento aí que se torne um problema sério para o futuro. Eu acho que esse é o caminho para a gente resolver esse problema. Só um último destaque aqui, doutor Eric, é participação do ouvinte, mais um áudio que está chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvi-lo. Bom dia, a respeito desses terrenos, quando você compra um terreno sabendo que ele não é de quem você comprou, que essa pessoa grilou? Você acha que eles têm direito a tudo, a toda essa mordomia que eles têm? Eles não pagaram asfalto, eles não pagaram água, não pagaram luz. Vá fazer uma casa você num terreninho e vai lá no site de água. Você vai lá no site de água ver se você não levar escritura, tudo documentado, provas de que seu terreno é seu, carnês, você não consegue água. A luz não, a luz se você mandar um bilhete num cachorro, o cara no outro dia vem ligar para você, você entendeu? É, agora, eu acho o seguinte, que você, quando você compra um carro que não tem documento que esse carro é ilícito, o que que acontece quando pegam esse carro de você? Você perde o carro. Esse pessoal deveria pagar uma prestação pequena para um caixa da prefeitura, para que a prefeitura pudesse fazer novas casas para as pessoas que não têm casa. É isso que eu acho. Não, porque esse pessoal, quando comprou, sabia que o terreno não era lícito. É o chamado ponto e contraponto, né? É o Adolfo Sanches deixando aqui também a opinião dele, né, doutor Eric? É, ele colocou uma maneira que eu particularmente acho bastante eficiente, né? De se fazer a fiscalização. Para que você possa residir em algum local, você vai precisar de água, né? Então, quando sai, falando de Sorocaba especificamente, né, mas isso vale para todos os municípios aí, não leva água até aquele local, a dificuldade daquele cidadão permanecer ali é grande. Mas não quer dizer que o cidadão não vá permanecer, né? Eu tive a oportunidade de conhecer aí diversos locais em que não se tinha nenhuma infraestrutura de saneamento, de água, de iluminação, nem com o bilhetinho que ele falou que levaria para a CPFL, houve instalação de energia nessas casas, e as famílias, por uma necessidade social, acabam construindo seus pequenos barracos e ficando ali. O que precisa ter, efetivamente, é uma fiscalização para que não haja o aumento, né, desse problema. Eu acho que é o caminho para que a gente consiga resolver esse problema. E detalhe importante, a legislação ela foi ao longo dos anos mudando. A gente está regularizando aqui algumas áreas do Estado que foram adquiridas dos seus antigos proprietários. Não existia uma lei de incorporação como é hoje, né? Hoje você precisa ter, além da divisão, a fração ideal de cada lote, os espaços de rua, as áreas institucionais, iluminação, água, antigamente não tinha essa exigência legal. Então, o dono de uma gleba, ele picava lá a sua área com vários lotes e vendia, né? Então, isso não era algo ilegal, era algo que a legislação não tinha essa atenção. E hoje tem. Então, a ideia do programa é regularizar esses núcleos habitacionais já consolidados, que têm uma infraestrutura urbana, para levar dignidade, levar escritura para essas famílias que ao longo dos anos sonham em ter a escritura da casa própria. Doutor Eric, só para a gente finalizar aqui, deixa eu mandar aqui, fazer a leitura aqui da mensagem da Camila Mantovani, senão a Camila vai ficar brava comigo, acabei passando a mensagem dela aqui, diz o seguinte: muito importante a atuação do governo do estado no que tange a moradia, ainda mais após os cortes federais. Parabéns ao Flávio Amar e também ao Eric Vieira pela atenção ao nosso estado e nossa região. Regularização fundiária é importantíssimo para trazer mais qualidade de vida e uma moradia digna, tendo em vista as adequações que ela traz, até mesmo a questão de saneamento básico e outras estruturas. É a mensagem da Camila Mantovani, fechando o bloco aqui com os nossos ouvintes também, doutor Eric. Agradeço a mensagem da Camila, ela está se referindo à infelicidade do corte, né, do orçamento praticamente todo da habitação, que era o Casa Verde e Amarela. Nós tínhamos convênios assinados com o governo federal, os municípios, o Estado e a União, e simplesmente o governo federal cortou todo o investimento que tinha em moradia, né, de interesse social, e o governo do Estado está assumindo essas obras, Fábio. Acho que é importante a gente destacar isso. Cidades importantes na nossa região que vão receber esses empreendimentos, como Porto Feliz, Capela já está em andamento, já está numa fase bem adiantada para entrega, mas Boituva, Tatuí, enfim, Itapetininga, diversas cidades da nossa região que tinham esse convênio. Quando o governo federal cessou, o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia e o Flávio Amari assumiram 100% a responsabilidade pela construção desses empreendimentos. Então, o governo do Estado de São Paulo trata a habitação de uma forma muito séria. O senhor falou, né, do escritório regional, né, CDHU, a manutenção dessa estrutura, atendimento às pessoas aqui, como também a sua gerência. É sorocabano que está chegando por aqui para dar sequência ao trabalho, doutor Eric? Provavelmente. Essa semana ainda a gente vai ter essa definição. É um sorocabano que irá assumir aí a nossa gerência regional. Eu acredito que essa semana ainda saia aí a nomeação e com certeza vocês vão ter a oportunidade aí de entrevistá-lo em breve. Legal, doutor Eric, grande abraço, mais uma vez obrigado pela participação, agora em novas funções como secretário executivo do Programa de Regularização Fundiária do Governo do Estado de São Paulo. Tenho certeza que o espaço está sempre aberto, o senhor percebeu aqui no Rápido Termômetro que é um assunto que interessa muita gente, não apenas em Sorocaba, em toda a região, é um assunto que atinge o dia a dia, né? A pessoa que está morando, tem a sua moradia, não está regularizada, ela quer essa regularização e quer entender também de que maneira essa regularização é possível. Sempre importante ouvi-lo e obrigado e boa sorte aí desse novo desafio, doutor Eric. Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade de estar aqui prestando esse serviço, né? E essas informações, a nossa cidade de Sorocaba e toda a região, a audiência da Rádio Cruzeiro é muito grande. Você percebeu aí muitos amigos aí se manifestando, carinhosamente pela minha pessoa e pelo trabalho, então agradeço a vocês pelo espaço, né, em poder falar um pouquinho mais de regularização fundiária e quero deixar um agradecimento especial a toda a equipe da CDHU que me acompanhou durante um ano e meio. A gente teve uma oportunidade de fazer um trabalho muito bacana, muito interessante. Nós entregamos ao longo desse ano e meio e com pandemia e tudo, mais de 1.000 unidades habitacionais na nossa região e quem assumir agora vai poder entregar mais 600 esse ano, então é uma alegria muito grande fazer parte dessa equipe da habitação hoje, agora aqui numa nova função, mas lembrando aí os amigos, os colegas de trabalho que trabalharam comigo nesse último ano e meio, viu? Agradeço a todos aí pela dedicação. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. E Café Santa Fé, o único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade, reconhecido na França como o melhor café. Você está com o Jornal da Cruzeiro. E não esqueça, use máscara. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Evite aglomerações. Não leve acompanhante ao mercado para fazer suas compras. E mesmo em casa, não realize encontros desnecessários. Nesse momento, todo cuidado é pouco. E medidas simples e conhecidas como essas protegem você e as pessoas que ama. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, na luta contra o coronavírus. Uma casa pra morar, o apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar, o seu sonho vai se realizar. Casa Branca, muitas oportunidades. Casa Branca, melhor negócio da cidade. Casa Branca, sempre atualizada, é a imobiliária mais lembrada. Levar a vida com alegria, com conforto e tecnologia. O carro novo que você quer, na Automec Chevrolet. Guiar tranquilo, com segurança, multimarcas de confiança. O seminovo que você quer, na Automec Chevrolet. Visite grupoautomec.com.br. Automec Chevrolet. A sua empresa faz gestão dos atestados médicos recebidos? A BMA Medicina e Segurança do Trabalho tem uma solução para a sua empresa. Através desta gestão, nossa experiência mostra que há redução no número de atestados e isto significa que o trabalhador estará mais presente e saudável à disposição da empresa. Entre em contato com a BMA. Nós teremos o maior prazer em visitá-lo e poder auxiliá-lo neste desafio. Nosso contato é 15 33 26 40 3330 ou pelo WhatsApp 15 996563386. BMA, levando saúde e segurança à empresa e ao trabalhador. A Esfera Energia, consolidada pela confiança e excelência em todo o porte de projeto fotovoltaico, visa garantir um rápido retorno de seu investimento. Tenha uma assessoria completa da viabilidade à entrega do seu projeto. Com a Esfera Energia é possível. Conheça nossos diferenciais visitando nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rodolfo Daferner 400, no condomínio Praça Maior. Ou acesse nosso site em esfero.com.br. Esfero, energia para o futuro. A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão, qualidade e pontualidade na entrega desde 2007, suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos, tecnologia de ponta, qualidade e design moderno, atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. Tempo para o esporte no Jornal da Cruzeiro. Apoio cultural. Economia todo dia. É só no Santos Supermercados. Lojas no Barcelona e no Vanelville. Baterias KMF. Mais de 20 anos de tradição. Nos melhores pontos de venda. Café Pacaembu. Aproximando gerações. Disponível nos principais supermercados da região. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 3212-9595. Instituto Homem. Exames mais precisos e tratamentos eficazes. Acesse institutohomem.com.br. Josane Materiais para Construção. Em Sorocaba, 3 endereços. Acesse josane.com.br. Mendes Ortega. Você tem N motivos para escolher seu imóvel aqui. É o espaço para as informações esportivas. Quem está chegando por aqui é Nilson Duarte. Bom dia a você, Nilson. Bom dia, Fábio. Bom dia, André Fazano, Caio César, amigos do Jornal da Cruzeiro. Terça-feira agitada para os clubes do estado de São Paulo. Três entrarão em campo nesta terça-feira. O Corinthians abre as quartas de final do Campeonato Paulista. Dona Federação Paulista de Futebol, aprontando mais uma das suas, né? Marcando a primeira quarta de final para terça-feira, 16h. É isso mesmo. Corinthians enfrenta a Inter de Limeira em jogo único pelas quartas de final, 16h desta terça-feira. A partida acontece na Arena Corinthians, em Itaquera. Líder do Grupo A com 25 pontos, o Timão tem a vantagem de jogar em casa diante da Inter de Limeira, que somou 18 pontos em 12 rodadas e ficou em segundo lugar. O Timão na primeira fase conseguiu 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota diante da Ferroviária. Já a Inter venceu 6 jogos e empatou outros 6, ou seja, a Inter de Limeira perdeu, na verdade, apenas para o São Bento no Campeonato Paulista da Primeira Divisão. A provável escalação do Corinthians para esse jogo de logo mais, e é literalmente logo mais, né? Às 16h desta terça-feira, o Corinthians deve vir a campo com Cássio, Fagner, João Vitor, Jemerson e Raul Gustavo e Lucas Piton na lateral esquerda. No meio-campo, Gabriel e Ramiro. Um pouco mais à frente, Otero e Luan, e Cauê deve ser o comandante de ataque do Timão. Rapidamente, vamos passar também a provável escalação do time da Inter de Limeira, que jogou recentemente com o Corinthians. No gol, Jefferson Paulino. Lateral direito, Lucas Ballardin. Dupla de zaga, Renan Fonseca e Thalisson. E o Rafael Santos na lateral esquerda. Meio campo com David, Igor Henrique e Rondinelli. E à frente, Bruno Xavier ou Wellington, Felipe Saraiva e Roger. Este é o provável time da Inter de Limeira em busca do bicampeonato na primeira divisão do Campeonato Paulista. A Inter campeã paulista de 1986, mas evidentemente o Corinthians é amplo favorito. Do Corinthians, vamos para o Santos e do Campeonato Paulista para Libertadores da América. O Santos hoje tem diversas novidades, não é? Principalmente no banco de reservas, quando vai contar com a estreia do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz, que já foi anunciado e confirmado como novo treinador do Santos ainda antes do último fim de semana, ainda antes da vitória do Santos diante do São Bento e a permanência do Santos no Campeonato Paulista, mas assume agora efetivamente o Santos nesta terça-feira, quando o Peixe enfrenta o Boca Juniors, mais uma vez na Vila Belmiro, abrindo o retorno já da fase de grupos da Libertadores da América. Com 3 pontos, 2 derrotas e 1 vitória, o Santos ainda busca se posicionar melhor nessa tabela. O Alvinegro, lembrando, goleou o Strongest por 5-0. O Boca é o vice-líder, o Santos é o terceiro, o Boca é o vice-líder da chave, com 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota. Os argentinos vão à Vila após serem derrotados pelo Barcelona de Guayaquil. Para mim, a grande surpresa desse início de Libertadores, o Barcelona de Guayaquil vencendo o Boca pela Libertadores da América. Vamos para a provável escalação do Peixe, e a provável escalação do Santos, ela é a mesma. É um time espelhado que acabou enfrentando o São Bento no último domingo. Lembrando que o jogo foi anteontem. A provável escalação do Santos, que não conta com o Marinho e nem com o Alisson, eles nem foram relacionados para essa partida. Então, a não ser que o técnico Fernando Diniz resolva fazer alguma modificação de última hora, alguma peça de última hora seja trocada, o Santos deve vir a campo exatamente com o mesmo time que enfrentou o São Bento no domingo. No gol, João Paulo, lateral direita para o Pará. Dupla de zaga com Kaique e Luan Pérez, e na lateral esquerda, Felipe Jonathan. No meio-campo, Vinícius Balieiro, Jean Mota e Gabriel Pirani. À frente, Ângelo pela direita, Lucas Braga pela esquerda, e no comando de ataque, o Caio Jorge. Este o provável Santos para enfrentar o Boca. É jogo decisivo para o time da Vila. Aliás, vive uma semana de decisões, né? Uma decisão com a qual não está acostumado no último domingo, precisava no mínimo empatar com o São Bento para permanecer na primeira divisão. Agora é uma decisão um pouco mais à altura do Santos, digamos assim. O Santos quer se posicionar de uma forma melhor em seu grupo, o grupo D da Libertadores da América. O Santos está na terceira posição e busca aí o próprio Boca Juniors nessa briga direta para chegar à segunda fase da competição. Rapidamente também, a provável escalação do time do Boca, com alguns nomes, evidentemente, conhecidos aqui do futebol brasileiro. No gol, Rossi, lateral direita com Bufarini, ex-São Paulo. Lisandro Lopes e esquerdos na dupla de zaga, e Fabra na lateral esquerda. No meio, Almendra, Medina e Varela. E à frente, Pavon, Vila e Carlitos Tevez, deve ser o comandante de ataque do Boca. Aliás, o torcedor do Santos não tem tantas boas lembranças de Carlitos Tevez, que evidentemente vive um outro momento da carreira. Lembrando então, hoje a partir das 7h15 da noite, tem Santos e Boca, jogo gigante pela Libertadores da América. E quem também entra em campo nesta terça-feira pela Libertadores é o atual campeão da competição. Independiente Del Valle e Palmeiras se enfrentam nesta terça às 9h30 da noite. Então, para quem gosta de futebol e tem condições de parar para assistir futebol ou ouvir jogos, temos o início das quartas de final hoje às 16h, quase que emenda com o jogo do Santos, que literalmente emenda com o jogo do Palmeiras, que começa às 21h30 da noite no estádio Casablanca, em Quito, no Equador. O confronto é válido pela 4ª rodada também do Grupo A da Libertadores da América. O atual campeão Palmeiras lidera a chave com 100% de aproveitamento. São 3 vitórias em 3 rodadas. O Independiente Del Valle está na 3ª posição com 4 pontos e foi goleado pelo Palmeiras no Allianz Parque por 5-0. O técnico Abel Ferreira fez diferente no fim de semana. Poupou os jogadores que deve escalar como titulares na Libertadores, até porque, diferentemente da questão do Santos, o Palmeiras teve a questão viagem. para fora do país. O Santos jogou na Vila no domingo e volta a enfrentar o Boca na Vila. Como o Palmeiras tinha essa logística de viagem, o time que entrou em campo e mesmo assim foi muito bem vencendo a Ponte Preta foi um time alternativo. Em Quito, o Independiente Del Valle tenta aproveitar o fator casa e talvez um dos maiores adversários do Palmeiras hoje, os 2.850 metros de altitude acima do nível do mar. Então, esta deve ser a grande arma do Independiente Del Valle. Vamos à provável escalação do Verdão também aqui no Jornal da Cruzeiro. Mais um time que vem se acostumando a jogar com o desenho de três zagueiros no futebol brasileiro. É a nova tendência da temporada 2021, nova velha, né? Porque há muito tempo já foi usado também a questão dos três zagueiros no futebol brasileiro. Palmeiras deve vir a campo com Everton, Luan, Gustavo Gomes e Renan ou Alan Emperior. No meio-campo, Felipe Melo jogando um pouco mais à frente da zaga. Nas laterais, na direita, Marcos Rocha, na esquerda, Victor Luiz. E também jogando no meio-campo, só que um pouquinho mais avançado, Patrick de Paulo e principalmente Rafael Veiga. Dupla de ataque com Rony, a grande sensação do Palmeiras, principalmente quando se trata de Libertadores da América. E Luiz Adriano também no comando de ataque do Verdão. Este é o provável Palmeiras para enfrentar o Del Valle. Diga, Caio César, bom dia. Bom dia, tudo bem? Essa história dos três zagueiros aí, uma certa seleção pentacampeã do mundo, usou e teve muito sucesso, né? Há 18 anos, né? Então. Já está completando maioridade. Do, entre time. Aspas, ultrapassado Luiz Felipe Scolari. Mas a gente acompanha essas ondas que acontecem no futebol, né? Essa onda de 2002 já não era a primeira também que utilizou três zagueiros. Depois, o próprio São Paulo acabou usando três zagueiros. Diga, André Fazano, que chamou isso. Bom dia a você também, Nilson. Lembrando que a seleção incrível de Sebastião Lazzaroni começou com isso em 1990, na Copa do Mundo, muito bem sucedida, né? Não foi tão bem sucedida, afinal de contas, o Brasil acabou perdendo para a Argentina nas oitavas de final, mas já era um desenho, já era um embrião, enfim, são as ondas que vêm e vão no futebol. Vira e mexe, acontece alguma coisa diferente, o 4-3-3, por muito tempo, ele foi esquecido, usava-se, o Zagallo usava o 4-1-4-1, enfim, tinha aquela discussão na questão Copa do Mundo, quem podia fazer se o Kaká podia fazer, se o Rivaldo, enfim, são essas ondas que vêm no futebol que de vez em quando elas aparecem com mais força. Essa questão dos três zagueiros, por exemplo, vem movimentando inclusive o futebol paulista, né? O Corinthians entra em campo hoje com um desenho muito parecido com essa questão dos três zagueiros. O Palmeiras já vem utilizando também há algum tempo. É coisa para especialista de futebol, mas a impressão que eu tenho é que não passa de ondas. Quando alguém encontra um antídoto contra outra forma de jogar que vinha dando mais certo. E ultimamente o famoso o 4-4-2 ou 4-3-3 vinham imperando, digamos assim, no futebol brasileiro e no futebol mundial. Agora encontrou-se essa maneira, ou vem se encontrando essa maneira de jogar com três zagueiros. Eu fico muito curioso para ver quando um time joga desta forma. Acho que, no caso do Palmeiras, a questão três zagueiros, ela se encaixa um pouco melhor com as características, principalmente da lateral esquerda. O Marcos Rocha também é um lateral que gosta de apoiar, mas o Matias Vinha, ele vai bem a linha de fundo, já que os laterais têm um pouco mais de liberdade. No caso do Corinthians, para mim era necessário um pouquinho mais de estudo. O Fagner já é um veterano, não é um, embora goste muito de atacar, claramente ele é mais importante na parte defensiva. E o Lucas Piton também é um jogador ainda que busca as suas melhores características. Também acho equilibrada a questão do Lucas Piton na questão ataque e questão defesa. Mas se encaixar, se vencer a Inter de Limeira, hoje o Palmeiras vem dando certo nos últimos jogos. Eu tenho a impressão que essa onda ela vai aumentar cada vez mais, Fábio Andrade. Muito bem, Nilson. Lembrando, né? Meio-dia você volta com toda a equipe de esportes da Cruzeiro FM. Segue a discussão daí com a participação também do amigo torcedor, utilizando aqui o nosso WhatsApp 991355532, além também da participação tanto no Facebook e YouTube. Basta o torcedor que está ligado também com imagens ao vivo dentro do Fome de Bola deixar também o seu recado nas redes sociais, Nilson. Todos convidados, evidentemente, grande destaque para esses três jogos hoje, mas o São Bento nunca, jamais será esquecido no Fome de Bola. Ontem, fora de campo, por exemplo, o São Bento entregou 150 cestas básicas referente à campanha A Fome Não É Fake. Inclusive, nós tivemos uma entrevista com o presidente do Conselho Deliberativo do São Bento, Vinícius Rostelato, falando desta campanha. O objetivo do São Bento era arrecadar via Pix e via doação de alimentos mesmo, cerca de 100 cestas básicas. O São Bento ultrapassou essa meta, chega a 150 cestas básicas, são quase 2 toneladas de alimentos entregue ao Fundo Social de Solidariedade, enfim, alimento que vai chegar à mesa de pessoas necessitadas na cidade de Sorocaba. Dentro de campo, São Bento tem uma semana conturbada, foi rebaixado à segunda divisão na Série A2 e vive momentos de expectativa. Sempre fica essa questão. A gente sempre brinca que o Caio Rossini, brinca falando sério, né? Que o Caio Rossini cobre o dia a dia do São Bento de uma forma espetacular. E vive essa expectativa, o São Bento, da questão, principalmente a direção do Azulão de Sorocaba para a sequência da temporada e para o Campeonato Brasileiro da Série D, que está logo ali, cerca de 24, 25 dias para a estreia do São Bento na competição. São poucos jogadores que têm contrato, ou seja, o São Bento vai ter que remontar a sua equipe e fica principalmente esse ponto de interrogação em relação ao comando técnico da equipe, se Marcelo Cordeiro continua como comandante técnico do Azulão de Sorocaba ou se outro treinador vai dar sequência para o São Bento nessa temporada. Então, logo mais ao meio-dia, a gente aperta o F5 nas informações do São Bento também para atualizar sempre a posição do Azulão de Sorocaba. Então, todos convidados, logo mais ao meio-dia, mais uma edição do Fome de Bola. Até lá. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo com resultado aparente. A G Velasco e a hora certa na Cruzeiro FM. Cruzeiro FM 9:31. Construtora G Velasco apresenta Best View Campolim. Apartamentos de 104 a 112 metros quadrados. Visite o decorado em frente ao Tauste Campolim. A G Velasco, respeito em construir. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. E Café Santa Fé, o único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade, reconhecido na França como o melhor café. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios, a 150 metros do Parque do Campolim. Um projeto diferenciado, onde a sofisticação e requinte se unem à praticidade de viver perto de tudo. São 5 opções de plantas com 3 dormitórios, suíte, varanda gourmet, 2 ou 3 vagas e mais de 21 itens de lazer. Visite o decorado na Rua João Wagner Way, número 1269, e surpreenda-se com a linha Prime da Magnum. Informações 15-3321-1843. Construtora Magnum, 40 anos evoluindo com você. A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. Andaime que despencou, a obra fica parada. Dono da obra infartou, com essa obra parada. Olha o breque! Para que não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. Em Sorocaba e Votorantim, ligue 3212-9595. A sua empresa faz gestão dos atestados médicos recebidos? A BMA Medicina e Segurança do Trabalho tem uma solução para a sua empresa. Através desta gestão, nossa experiência mostra que há redução no número de atestados e isto significa que o trabalhador estará mais presente e saudável à disposição da empresa. Entre em contato com a BMA. Nós teremos o maior prazer em visitá-lo e poder auxiliá-lo neste desafio. Nosso contato é 15-3326-4330 ou pelo WhatsApp 15-99656-3386. BMA, levando saúde e segurança à empresa e ao trabalhador. Uma casa pra morar, o apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar. O seu sonho vai se realizar. Casa Branca. Muitas oportunidades. Casa Branca. Melhor negócio da cidade. Casa Branca. Sempre atualizada. É a imobiliária mais lembrada. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Economia e negócios com o professor Geraldo Almeida. A participação agora do professor e economista Geraldo Almeida. Bom dia, professor. Bom dia, André. Professor, destaque do portal da CNN Brasil, falta de chips afeta o mundo todo e Brasil importa 90% do que consome. O grande volume de chips produzidos vem da Ásia, principalmente de Taiwan e também da Coreia do Sul. E a pandemia causada pelo novo coronavírus causou esse desarranjo nas cadeias produtivas do mundo todo, fazendo com que diversas fábricas enfrentem a falta de matérias-primas e produtos, como no caso do chip também, professor, ou seja, está faltando chips para o mundo todo, inclusive para o Brasil? Está faltando bastante. Hoje você olha, o chip está presente na nossa vida o tempo todo, não só no aparelho celular, no computador, no laptop, o tablet. Houve um aumento grande com a questão da pandemia do consumo desses produtos, mas ele também está na máquina de lavar roupa, ele está também no micro-ondas, ele está dentro do seu carro. Então, cada vez mais esse produto entrou na nossa vida, o Brasil ficou fora disso. O Brasil não produz nem 10% do que necessita, então fica dependendo dessa cadeia global, que fica mais de 90% da produção fica na Ásia, né? Então o Brasil fica dependendo disso. Então é um produto que o Brasil precisa investir, o Brasil precisa pensar em novas tecnologias, nesses produtos, facilitar a entrada de indústria para que não fique para trás e muito dependente dessa importação, porque cada vez mais o chip entra na nossa casa, na nossa vida, a questão dos IoTs. Então é importante abrir os olhos nesse momento para que seja feito investimento nessa indústria, que não é um investimento barato, mas é um investimento que vale a pena. Tá certo. E lembrando mais uma vez, você nosso ouvinte, que pode participar do quadro Economia e Negócios com o professor e economista Geraldo Almeida, mandando suas perguntas, suas dúvidas ou sugestão de algum assunto para o nosso WhatsApp, o 991355532 ou 3414-1500. Você manda seu questionamento, o professor Geraldo Almeida responde a você dentro do quadro Economia e Negócios. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. Mercado Financeiro. Apoio Cultural. Tenda Atacado agora em Sorocaba. Bom negócio é aqui. O dólar comercial fechou a segunda-feira praticamente estável, cotado a R$ 5,23 na venda. A estabilidade veio após a moeda americana acumular queda de 3,74% na semana passada. A leve alta de 0,07% quebra uma sequência de perdas recentes, mas mantém a moeda americana abaixo de R$ 5,30 pela terceira sessão seguida. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, registrou queda de 0,11% aos 121.909,03 pontos. Ao contrário do dólar, o indicador fechou a semana passada no azul, tendo acumulado alta de 2,64%. Destaque para as ações da CVC Brasil e Marfrig, que subiram 5,05% e 3,48%, respectivamente. Já as maiores baixas foram registradas pela Localweb e pelo Banco Inter, menos 5,28% e menos 4,87%. O euro encerrou a sessão no terreno negativo, cotado a R$ 6,35 na venda. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Mãos à obra. Apoio Cultural. Seconce Regional Sorocaba. O Serviço Social da Construção. A construção a serviço da saúde. E Como acontece todas as terças, é o espaço Mãos à Obra para você que está ligado aqui no jornalismo da Cruzeiro FM. E hoje, mais uma vez, trazendo sempre um tema importante. Aliás, no último dia 7 foi o dia do oftalmologista. Por isso, o médico oftalmologista do Seconce São Paulo, Dr. Rodrigo André de Oliveira, está conectado conosco, é o nosso convidado especial na manhã desta terça-feira. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo à Cruzeiro FM. Bom dia. Bom dia, Fábio André, bom dia aos ouvintes da Cruzeiro. Prazer participar com vocês. Prazer é todo nosso para falar exatamente, né, de um dia importante para vocês, né, o reconhecimento, quanto é importante, né? Muita gente às vezes até esquece, né, do oftalmologista, mas quando a gente frequenta o consultório e vê quanta gente precisa, quantos problemas no dia a dia, orientações, muitas vezes pessoas com problemas seríssimos, tem ali todo aquele nervosismo daquilo que a pessoa está passando e daí recebe ali com toda a tranquilidade, toda a atenção do profissional, justamente um profissional tão importante. É o reconhecimento que marca aqui também, tenha certeza, viu, doutor? O nosso reconhecimento a todos vocês e o quanto é importante, sim, a valorização do profissional, o que não é diferente dentro também do Seconce, esse trabalho do dia a dia de vocês. Trabalho muito importante. Parabéns, viu, doutor Rodrigo? Obrigado e... realmente, o que você falou é muito importante, né? É muito importante a prevenção, o diagnóstico precoce. Então, as pessoas precisam ficar atentas, porque o olho também requer aí seus cuidados. E é um cuidado acima até, eu falo muito cuidado especial, né? Mas é tão importante porque, geralmente, a pessoa procura o oftalmologista quando apresenta algum problema, né, doutor? Ou é uma visão, não consegue uma leitura perfeita, ou tem algum probleminha, daí ele procura. Mas a gente tem que falar também muito, e se fala muito, da questão de prevenção. Como trabalhar essa questão da prevenção? Ir procurar o profissional regularmente deveria fazer parte também desse calendário da visita aos médicos, também o próprio oftalmologista, doutor? Sim, com certeza. A prevenção aos problemas de saúde ocular, na verdade, começam desde o nascimento, né? A gente tem o exame do olhinho que é feito ali logo que o bebê nasce. E a gente recomenda, né? Hoje em dia já é recomendado que a criança faça esse primeiro exame na maternidade ou logo após o nascimento. Depois a gente faça um exame próximo a um ano de vida, depois aos 3 anos, aos 5 anos, depois na idade de alfabetização. Mantenha um acompanhamento pelo menos a cada 2 anos para a gente avaliar como que está. E após os 40 anos, onde aumenta a incidência de algumas doenças, é importante fazer pelo menos uma avaliação anual para checar, né? Doenças como catarata, glaucoma, que são problemas importantes, a gente consegue diagnosticar de forma precoce. Então, é importante que a pessoa tenha realmente a visita regular como algo da sua rotina. Bom dia, doutor André Fasano. Prazer falar com o senhor. Aproveitando e também parabenizando pela data do dia do oftalmologista. E particularmente agradecendo também a todos os oftalmologistas, porque se não fosse o oftalmologista, meu Deus, não estaria aqui hoje. Porque realmente, se eu tirar meus óculos, meu amigo, é só borrão para tudo quanto é lado, viu, doutor? Então agradecendo demais particularmente. Obrigado. A todos os oftalmologistas. Que, aliás, esse acompanhamento, né, André, o seu caso é desde criança, né? Desde criança, desde os 7 anos de idade. E é isso que é curioso, né, doutor? Porque assim... No meu caso, por exemplo, eu comecei na escola, tendo dificuldade de enxergar a lousa. É algo que eu reclamava com os meus pais e tudo mais, e fui procurar posteriormente o oftalmologista. Lógico, eles me levaram e foi identificado miopia, astigmatismo, foi feito todo um processo. Agora, quando criança, é importante ter esse contato e tudo mais para a escola, para ir bem nas aulas também, porque dificulta demais o aprendizado, sem dúvida alguma. Agora, e no caso de um adulto, existe uma certa resistência também? Ou seja, a visão não começa a ficar da mesma forma no ambiente de trabalho, as dificuldades começam a aparecer. O senhor percebe que existe uma resistência das pessoas procurarem um oftalmologista e depois, posteriormente, utilizarem o óculos regularmente? As duas coisas são importantes, né? Quando criança, assim, cabe aqui um adendo, a criança demora para reclamar, né? Ela demora para perceber problemas, até porque para ela aquilo pode parecer normal, né? De repente ela não enxergava bem e aquilo não parece algo estranho ao que ela vive. Então é importante levar, mesmo que ela não tenha queixa, né? a gente tem essa tendência de só levar quando reclama na escola. Alguns pais ainda acham que o ideal é levar depois do desenvolvimento, da primeira etapa do desenvolvimento, quando já está em idade escolar. Isso, na verdade, a gente hoje em dia sabe que não é assim. Precisa levar antes, porque algumas causas de baixa de visão acabam se tornando irreversíveis depois dos 7, 8 anos, onde a visão já se desenvolveu, né? E na idade adulta, também existe, às vezes, uma dificuldade em perceber pequenas alterações. E a pessoa acaba, muitas vezes, negligenciando, de certa forma, o pequeno problema, que pode, ao longo do tempo, se tornar um problema maior. Então, é importante, sim, a gente estar com um acompanhamento em dia, né? Porque no exame oftalmológico são feitos, quem já foi a uma consulta médica oftalmológica sabe que são feitos diversos exames ali. Você passa, você mede a sua visão, é medida a pressão ocular, a gente olha o fundo do olho, né? Eventualmente a gente dilata, vê se precisa dilatar o olho. Então são vários exames que são feitos dentro de uma mesma consulta para perceber diversos problemas, que o olho é muito pequeno, mas podem acontecer diversas alterações que levem aí a consequências mais complicadas para o futuro. Agora, doutor, tem muita gente que vai no oftalmo, identifica um problema, ah, é 0,25, é meio grau, não precisa usar óculos para fazer determinados trabalhos, exercer determinadas funções. Isso é saudável, você não utilizar quando o grau é pequeno, ou isso pode se agravar com o tempo, aumentar até também o grau para a pessoa que não utiliza o óculos, ou trazer até consequências mais sérias? Que o senhor pode falar em relação a isso também, doutor? Em alguns casos, quando o grau é baixo e a pessoa não tem queixa, principalmente em adultos, né, a gente opta por deixar a cargo do paciente o uso ou não do óculos. Tá? Então, quando o grau é pequeno, esse 0,25, meio grau, e o paciente não tem uma queixa muito específica, muitas vezes a gente até orienta sobre a possibilidade ou não de uso. Quando esse grau já é um pouco mais forte, a gente sugere que use sim. Nem sempre existe uma relação direta entre o aumento do grau pelo não uso do óculos. Tá? Porém, isso afeta na vida dele em outras atividades, né? Como, por exemplo, dirigir, trabalhar. Então, é importante que ele esteja com uma visão saudável, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu estou enxergando bem. Aí você faz a medida e a pessoa não está enxergando nem o que é um pré-requisito, por exemplo, para uma visão no exame da CNH. E fala, poxa, pode até estar satisfeito com a tua quantidade de visão, mas, segundo a lei, você não poderia estar dirigindo. Então, é importante que a pessoa, nesse caso, use o óculos, porque ela pode estar colocando outras pessoas em risco, né? E mesmo no trabalho, que ela pode colocar ela mesma e outros colegas em risco. Então, é importante seguir as recomendações do médico nesse caso, com certeza. Agora, doutor, pandemia atrapalhou um pouco o trabalho e a visita hoje do paciente até o seu especialista, o médico, o oftalmologista, enfim. Nós tivemos aí uma variação na questão de atendimentos devido à pandemia, as pessoas até com receio de sair de casa, não procurando ou dar sequência a atendimentos, até mesmo tratamentos durante esse período da Covid-19? Sim, sim. A oftalmologia trabalha com consultas eletivas e também trabalho com urgência, né? Nós temos os traumas, nós temos os acidentes, temos os descolamentos de retina, ou seja, temos urgências. Mas eu acho que a maior parte do nosso atendimento é eletivo, é aquilo que a gente chama de eletivo, ou seja, a pessoa vai procurar agendar e não vai procurar um pronto-socorro, né? E com a pandemia, muitas pessoas deixaram de frequentar ambientes médicos até pelo receio de serem contaminadas. Então, houve uma diminuição. Muitos serviços de saúde tiveram que restringir o número de cirurgias. Então, nós tivemos uma diminuição de tratamentos cirúrgicos, né? Muitos hospitais tiveram que remanejar centros cirúrgicos em UTIs. Então, a gente teve, sim, um impacto grande para o oftalmologista, eu acho que para várias áreas da saúde. E agora, eu tenho a impressão que existe uma certa retomada e é importante principalmente para aquelas pessoas que têm doenças crônicas, que fazem tratamentos, né, que voltem a buscar, assim, dentro, seguindo os protocolos, dentro das medidas de cuidado, para não negligenciarem também a sua saúde ocular, porque tem impactado, sim, pelo que eu converso com meus colegas oftalmologistas, de forma importante aí o atendimento. E até com um destaque final, doutor, claro que há uma preocupação, o SECOMS faz um trabalho fantástico quando se fala também da questão da própria construção civil, o trabalhador hoje da construção civil e toda a preocupação de equipamentos, de proteção individual, como também o acompanhamento para que esse funcionário, ele possa, esse colaborador, fazer o uso do especialista também em visitas de rotina, conhecer um pouco mais, saber se ele está com algum problema ou não, ou até mesmo a identificação desse problema no canteiro de obras. Aquela máxima, né? Principalmente quando envolve os homens, que evitam contato com os médicos, mas também é um trabalho de vocês, de orientação e de convencê-los de que não há nada de errado e é bom para a saúde deles sim a visita, de maneira até mantendo uma agenda, quem sabe até anual, para que ele possa acompanhar. Dentro do canteiro de obras também há uma preocupação, até porque o funcionário, o colaborador, está muito exposto quando se fala da construção civil também, né, doutor? Sim, exato. Ele está muito exposto a vários fatores, né? Fatores físicos, químicos, o sol prejudica o envelhecimento, favorece o envelhecimento do olho, né, da retina. A gente tem a questão da poeira, nós temos pedras, enfim, uma série de acidentes que podem acontecer naquele ambiente, que é um ambiente um pouco mais hostil, né, para os olhos. Então é importante que a pessoa use o EPI, né, que exija sempre o EPI e use, né, não basta que seja disponibilizado, ele deve usar. E não é infrequente a gente pegar ainda, nos dias de hoje, acidentes por falta de EPI, porque se o EPI não zera o número de atendimentos, ele pelo menos minimiza muito os estragos causados por um trauma, por exemplo, né? Então, assim, óculos de proteção, o capacete, isso é tudo muito importante, não podemos deixar de esquecer. E, óbvio, fazer as avaliações de rotina, porque o paciente, às vezes, está naquela rotina corrida, a pessoa, né, o trabalhador, inclusive da construção civil, está naquela rotina corrida e acaba esquecendo ou deixando de fazê-lo. Então, a gente lembra que você oferece o atendimento, a gente faz o atendimento aí ambulatorial e é importante que ele se lembre de agendar, de solicitar esse agendamento para que possa aí fazer a sua rotina e verificar se está tudo bem com a saúde dos seus olhos. Nunca deixar passar muito tempo, mais de um ano, para que a gente consiga detectar problemas precocemente e, claro, o sinal do menor indício de alteração, sempre procurar também. Legal. Doutor Rodrigo, mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista, pela participação na manhã desta terça-feira, trazendo e fica aqui mais uma vez a nossa homenagem ao dia do oftalmologista, foi no último dia 7, e a gente aproveitando esse espaço, o quadro Mãos à Obra, o SECOMS também prestando homenagem a todos os profissionais, tanto em Sorocaba, toda a nossa região metropolitana, e tenha aqui também o reconhecimento da equipe da Cruzeiro FM ao seu trabalho, e leve um abraço também a toda a sua equipe, logo logo o senhor volta conosco, trazendo sempre informações importantes, que a gente fala muito de ligado ao pessoal da construção civil, mas o senhor falou tantos assuntos que interessam a todos nós no nosso dia a dia. Isso é sempre muito importante ouvir aqui os especialistas. Parabéns mais uma vez e obrigado pela entrevista, doutor. Muito obrigado, que agradeço e fico à disposição. Doutor Rodrigo André de Oliveira, médico oftalmologista do SECOMS São Paulo, lembrando, Regional Sorocaba, fica na Avenida General Osório, 391, com atendimento pelo telefone 3042-1840 ou pelo e-mail sorocaba@secomse-sp.org.br. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. E Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade, reconhecido na França como o melhor café. O encontro de marcas consagradas traz um empreendimento excepcional. Um residencial totalmente integrado ao Shopping Iguatemi Esplanada. Brickell Iguatemi. Facilities e áreas de lazer dignas de hotéis internacionais. Apartamentos de 60 a 278 metros quadrados, com recursos tecnológicos para você viver o futuro. Visite dois decorados no Shopping Iguatemi Esplanada. CRB Construtora. A obra é arte.